Salve, salve, coelhada! Não tem jogo, mas tem Decadentes, porque a gente não falha, não. Vamos aqui pro Decadentes número 43, com o profético título Vocês Vão Ver o América o Ano Que Vem. Quem nunca ouviu essa frase, hein? Ela era mais comum ali nos anos 80, 90. Confesso que nos anos 2000 eu não ouvi tanto assim, não. Acho que o povo enjoou um pouquinho. Mas este ano ela voltou. E tivemos agora na quinta-feira uma coletiva de imprensa apresentando que se proponham que sejam as mudanças para a gerência de futebol, tudo fora das quatro linhas, viu, gente? No campo está todo mundo lá ainda, inclusive o Suelton. Mas as mudanças que se propõem para a parte administrativa do futebol americano para o próximo ano e, por que não, havendo sucesso em sequência. Seu Alisson, muito boa noite. O senhor está conosco hoje? Boa noite, estou. Vocês têm a alegria da minha presença hoje por tempo indeterminado e vamos falar aí das mudanças fora de campo e o que que isso pode impactar na Série B do ano que vem. Maravilha, tivemos a sorte aí então de ter queimado o aquecedor da piscina, o treino de nado sincronizado foi cancelado, eu soube que hoje seria o sol de game, estilo de Mila, mas é importante tê-lo aqui conosco. Seu Ramon Gregório, o senhor está de volta também? Estou aqui presente, positivo e operante. Camisinha. Nenhum problema mecânico em estabelecimentos? Não, hoje não, cara. Hoje não. Lazer adulto. Não, hoje não tem não. Hoje eu fechei o expediente às 18h15. O senhor é um cara muito peculiar mesmo, é um tipo de problema muito específico, né? Problema mecânico em estabelecimentos de entretenimento adulto, é curioso. Seu Sérgio Tavares, e o senhor? Legal. Soube que o senhor teve que contrabandear um novo microfone para dentro de casa e que está nesse momento trancado no escritório com abafadores para que a sua esposa não escute participando desta bosta que é esse programa. Exatamente, e eu vou ter que falar baixo, tá? Eu vou aumentar o microfone. Se tudo der certo, a gente vai conversando aí, tá bom? Maravilha, meu cara. O Hangout poderia ter uma tecnologia para escrever, pra pôr só legenda, sacou, cara? Para ajudar o Sérgio. Sensacional. Olha só. E temos aqui o retorno do nosso caçulinho, o nosso maestro. O homem que mete a boca no saxofone sem medo de ser feliz. Seu Breno Manuel, dê seu boa noite. Boa noite aí a toda a nação americana que está nos ouvindo aí. É um prazer retornar ao Decadentes, né? Mais uma vez aí para poder fazer uma análise bem com bastante fundamento aí sobre a situação extra-campo da América e sobre colocar a boca no saxofone. Eu só coloco... Só toco o saxofone, ao contrário aí das cocotas e das marias por aí na cidade, viu? Coloca a boca em outro lugar. Vamos lá, é coelho, nós. Eu só falei do instrumento. Enfim, não temos hoje, como todo mundo sabe, sexta-feira é um dia feliz em que a gente pode contar com a ausência do corneta. Então, esse perigo a gente não corre. Hoje, dia 21 de outubro, um dia especial para o podcast nacional, porque hoje é o dia nacional do podcast, olha que coisa. Então, não só a entrevista, mas calhou também da gente fazer um programinha nesse dia tão interessante. Ao final a gente fala mais disso. Eu queria fazer dedicatórias nesse programa de hoje. Eu quero dedicar esse programa a duas criaturinhas divinas. A primeira delas, um senhor cujo nome eu não sei, que passou por mim ali perto do shopping Águas Claras, aqui em Brasília, Distrito Federal, eu com a camisa do América, ele passou apressado, falou, você torce pro América? Eu falei, torço? Eu também, falei, que tristeza, né, meu cara? Mas vamos perseverar, se quiser montar um grupo de apoio, a gente monta um grupo de apoio. Já dá, cara. Ô Henrique, teve aí uma falou, vez? Falou, mas você eu sou fala... de mais tempo que você, que ele era mais velho que eu, né? Eu sou de mais tempo, sou do tempo que bala, e não sei o que, começou a dar escalação do time, mas saiu correndo, que eu acho que ele tava atrasado para chegar no banco para pagar uma conta. Pode já formar Coelho Andango. Podemos, Coelho Andango e qualquer coisa parecida. Coelhões do Cerrado, quem sabe. Aí, não consegui nem pegar o nome dele, mas como a torcida do América, ela consegue atuar como uma grande rede, se você conhece algum senhor de cabelos grisalhos, barba também grisalha, que mora ali pelo lado de Águas Claras aqui em Brasília, você diga a ele que eu estou mandando meu abraço. E a segunda criaturinha divina para quem eu quero dedicar esse programa é uma criaturinha que sofre com, digamos, uma pequena deficiência de nascença, né, alguma discrepância genética, que é o Nelson. Nelson é um porco-espinho que nasceu sem espinhos. E eu recomendo a todos, não só hoje, mas daqui em diante, no dia que você estiver triste com a América, você bata no Google, Nelson, o porco espinho sem espinhos. Você vai ver essa criaturinha fofa, que parece um saco escrotal, que vai te fazer feliz, não só nesse, mas em todos os dias em que você tiver borocochô com a América. Muito bem, quinta-feira, Ju, reúne-se a patotinha na sala de imprensa lá no CT Lana Drummond, ou será que foi na sede? Não sei. Deve ter sido no vestiário, não, que inauguraram. Não foi na sala de imprensa, Paulo Papini, não? Não, não. Como eu detalhei bem naquela vez toda a característica do vestiário, eu tenho ele mapeado na minha mente e gravado a ferro e fogo aqui com muito ódio durante toda a eternidade. Eu sei que não foi no vestiário. Te pergunte. Quando você mapeou mentalmente o vestiário, tinha sido antes ou após o jogo? Uai, como assim? Estava sendo inaugurado, não tinha nem jogo. Você não lembra disso, não? Nas Olimpíadas, só? Não, eu lembro da inauguração, mas não lembro de ter mapeado. Que isso eu te perguntei, você mapeou antes ou depois de um treino? Mapear, que eu quero dizer, é só a imagem, né, mental daquele... Então, eu tô pensando, já pensou se tiver uma imagem mental no vestiário depois do treino? Não é uma imagem mental. Você viu vários Nelsons lá, Henrique? Não, hein, cara? Gente, se o ambiente está sendo inaugurado, poderia estar em uso. Festividades são para celebrações, inclusive de funk em banheiros, como eu disse daquela vez. Mas quem estava presente? Salvo engano, o Batista estava presente na inauguração do vestiário e é o que teríamos em comum, se eu não estiver enganado, com a coletiva que aconteceu nessa quinta-feira. A coletiva que revelou o grande mistério que todo mundo já sabia há algum tempo, que era a saída do Sid Clay, da diretoria de futebol. Pelo menos para mim, a chegada do Drubs foi novidade. Eu acho que eu tinha até ouvido alguma coisinha antes, mas a confirmação mesmo só veio com a coletiva. Pelo menos para mim, que estava trabalhando igual um camelo essa semana e mal pude ler qualquer tipo de notícia do América. Tava lá também Alencarzinho, aquele fofo, sempre com suas frases... com as suas frases de efeito e o seu bom humor, aquele carisma que só ele tem. Quem mais? Acho que tem mais alguém na coletiva? Não, era o Batista. O Racilan também teve uma frase breve ali, né? Não também teve, ser... O Euler também estava lá? Tava, o Euler estava. Eu não vi o próprio Euler, Racilan e o Alencar. E o próprio Drubis. Você conclui? E o próprio Dubrisk. Eu achei que estava implícito, mas sim, é bom lembrar que ele estava lá. Eu acho que eu vi metade, então, só da coletiva na brincadeira. Achei que tinha visto tudo e não vi. Então, com essa turma toda que estava lá, tá resolvido os problemas aí. Estou me sentindo em Tóquio, mano, em 2018. Os problemas acabaram. Você tinha dúvida a respeito disso? Nenhuma. Agora acabou os problemas. Então é isso, senhores. Foram anunciadas a saída do Sid Clay, a transferência, diria, sei lá, do Luiz Krivat, como é que fala o nome dele? Krivat. Então, Luiz Krivat sai de gerência de futebol para ir se tornar um gerente administrativo, né? Se eu não estou enganado. Isso. E que mais? Mais alguém saiu? O Flávio Lopes parece que vai para... Flávio Lopes vai para o Guarani. E Prats também saiu. O Prats vazou na braquiária. Cláudio Prats também vaza na braquiária. Muito bem. Então, gente, foi o primeiro... Como é que chama, gente? Aquele movimento que é esperado por tantos. Não é bem expurgo que eu queria, não. Faltou a palavrinha aqui agora. Mas tivemos essa primeira limpa. Volta, Ricardo primeira debandada, né? Já conseguimos perceber aí que que vamos ter que trocar de apresentador, porque o nosso apresentador atual não sabe falar Drubsky, né? Ô, bicho, não, eu não tô bem, bicho. Eu acho que ele também é melhor, o nosso apresentador. Cabelo, tô nas últimas, viu? Mas foi errar demais, é. O nosso apresentador também. Eu acho que o apresentador também tá indo embora. Quem sabe? Né? Quem sabe, a gente não sabe. Tudo pode mudar pra 2017. Só não vai porque o programa não chama Decadentes. Então ele tá adequado pra... Ele já pode assumir uma cadeira aqui, cara. Muito bem. Aí, ó. Porra. Chama o cachorro. Ficou nervoso. Vamos falar, atleticanos. Tá, os nossos ouvintes me adoram. Tá aí se manifestando contra a minha saída. Ô, Alisson. Oi. O que você me diz do estudo que você ouviu quinta-feira? É, na verdade, eu não ouvi, porque eu não tenho o menor compromisso com esse programa. Maravilha, Ramon, o que você ouviu? Ah, mas eu tô sabendo o que aconteceu. Calma lá. Mesmo sem ter ouvido... Mas, eu não ouvi, mas eu li. É, exatamente. Tá certo. Importante é se informar. Eu fiquei razoavelmente satisfeito com a vinda do Drubsky. É um profissional de futebol que eu gosto, pelo menos de acompanhar entrevistas, de resultados, ainda não conseguiu nada muito expressivo, mas tem uma andança aí pelo futebol, passou ultimamente por clubes de Série A, clubes de mais renome, com certeza aprendeu com isso, não é mais aquele Drubsky cru lá do início do América, que começou aqui no América, já deu uma rodada, e eu tento analisar naquela... sobre o olhar de quem poderia vir. E olhando por esse lado, eu acho o Drubsky um bom nome, porque a gente não está em condições, ainda mais caindo para a Série B, a gente não está em condições de brigar pelos principais diretores de futebol do Brasil. Esses já estão empregados, muito bem empregados, não vão sair dos seus clubes. Do que sobrou e que o América teria acesso, eu acho o Drubsky um bom nome. Agora é ver se ele vai ter autonomia para tocar o futebol, se ele vai ter autonomia para trazer jogadores, porque ele tem uma vivência no clube, ele tem uma vivência no futebol, se ele vai ter autonomia para conduzir junto com o técnico a questão do time dentro de campo, e se isso vai funcionar. Se vai funcionar ou não, é só vendo na prática. Hoje, respondendo agora, eu gosto do nome. Não é algo perfeito, mas dentro do que a gente poderia ter, me agrada. Muito bem. Seu Ramon, palpite. Eu já tenho uma visão diferente do Alisson, porque o Drubsky esteve no América em 96, campeão da Taça São Paulo de Júnior. É um cara catedrático, né? Um cara estudado, treinou, teve passagem para alguns times de médio, grande porte, grandes clubes ele nunca passou mesmo. Acho que o passou, ele foi treinador do Fluminense esse ano, ano passado, sei lá. O último time que ele tava era o Anápolis, ou Anapolina, né? Isso. Posso para que dê certo, cara. Não dá para tirar o que veio, é que ele veio arrebente, mas eu sou contra esse eterno vai e volta na América, entendeu? É Flávio Lopes, é uma certa gratidão que o América tem que parar de ter, que o América tem muito disso, de nós temos uma gratidão, ou um cara que tem um vínculo com a América, um cara que gosta do América, eu acho que está na hora de ver quem dá resultado, cara. Torço muito pro que o Drubsky dê resultado, mas tem um pé atrás. Ô, Ramon. É um catedrático de futebol, é um cara estudado. Só terminando aqui sobre o que o Alisson falou, Alisson, mas sério, cara, eu acho que tem muito cara aí, a gente também tem que começar, eu concordo com você, que não dá para buscar o Alexandre Mata no Palmeiras, não dá para pegar o Maluf lá no Atlético, né? Dá para pegar o do Cruzeiro lá, mas, pô, você pega o exemplo do Londrina, que até o início dos anos 2000 estava desativado o futebol, tá brigando para subir, cara. Deve ter uns caras interessantes lá que você possa fazer uma proposta, entendeu? Tem, sei lá, o times de menor, Juventude, cara, que tá até pouco tempo na Série D, já chegou à Série B, entendeu? Eu acho que falta muito no América uns caras que começam dentro da presidência do América, que eu critico muito. Faltam uns caras, assim, que tenham uma visão de futebol diferente, cara. São todos bem intencionados, né? Todas pessoas muito bem sucedidas nos seus ramos profissionais, mas falta gente que entenda de futebol, né? Como, não tô pedindo a volta do Salum, não, gente. Eu acho que o Salum já deu seu contributo e sou totalmente contra a volta dele. Mas o Salum era um cara que sabia de futebol, cara. O Caio Salum era um cara que sabia de futebol. Desses atuais presidentes ali, quem que é um cara que você vê se entende de futebol? Então, Ramon, o Sid Clay não era esse cara, não? Novidade que vinha fazendo o trabalho. Exatamente. Eu concordo com você. Henrique, obrigado, prazer. Desculpa. Eu errei na careca, velho. É um com mais cabelo. Para, meu querido. O que vira de ser as duas não quer dizer muita coisa. Né? Vai, assim, cara. vai adiante. Mas tudo bem, errou, cara. Mas quando o Sid Clay veio, eu achei, pô, é uma aposta. Eu acho que tem que ser dessa mesmice, cara. Até, isso aqui é um exemplo, até o mundo de jogadores, cara. É volta Gilson, é volta Claudinei, é volta não sei o quê, cara. Não, eu entendo, eu entendo. Tem que romper com isso, gente. Vamos lá. Eu entendo, de fato, isso acontece. Agora, eu acho... o Trubsky saiu do... consegui falar. Ou saiu do clube. Saiu do clube mais ou menos... Não é escrever. Saiu mais ou menos quando? Alguém lembra quando ele saiu? Ah, ele foi e voltou. Foi início dos anos 2000 ali, não é isso? 2003. Acho que depois disso ele passou de novo. É, o Trubsky já tem várias passagens na América. Já tem várias passagens, entendeu? Então, assim, é um cara que vai e volta, é, não sei lá, cara, parece com ex-namorada, assim, não vai dar certo se vai e volta eterno. A América sempre, sei lá, eu acho que às vezes acontecem os mesmos erros na América, que são as mesmas cabeças há 50 anos, cara. Assim, eu não tô falando, o Afonso Alfaro, se eu não estou enganado, né, dá o seu contributo à América desde 1948, cara. É tempo pra chuchu, né, não? Na época então, assim, do futebol jogado com bola de meia, né? Exatamente, cara. Na época que jogava com toquinha. Não é essa toquinha que você usa, né? Que é essa toquinha de lanca, né? Essa florida sua da natação, né? Não, mas tinha, eu acho que... não tinha nem Copa jogada na Independência. Eu não entendo essa ânsia por renovação, mas a gente só não pode achar que necessariamente o modelo que vai dar certo é o da renovação. O Trubsky não é o mesmo profissional da última passagem dele no América. Não, assim, né? Já tem ou aí. Não, a gente não dá pra. Eu acho que pelo menos uma década. Acho que pelo menos uma década da última passagem dele tem. Posso estar enganado. Uma década produtiva pra ele, né, Henrique? Uma década em que a carreira dele. Ele teve outros patamares aí. Chegou a dirigir clube grande na Série A, não só uma vez. Então, não é nem a questão do tempo de experiência, mas a qualidade dessa experiência, né? O cara atuou em clubes grandes. Vamos ver seu Sérgio Tavares aí. O que, que o senhor tá achando? Vai discordar todo mundo. Não, eu concordo com você. Eu acho que não necessariamente precisa ter uma renovação para ter um bom trabalho. Eu até entendo o que o Ramon fala e tal, mas não acho que dá para bater, cravar nisso. Se vier alguém que já fez algum trabalho e está reciclado, tá? Isso pode sair alguma coisa boa, acho que não é por aí, não. E o Ricardo Drubsky é um cara muito estudado, é um teórico de futebol, tem até um livro de tática e tal, e eu também não sabia que ele seria apresentado, aí quando eu fui ver que eu fui pesquisar e tal, porque eu lembrei que alguns meses atrás, o PVC, agora tá na foto, tinha soltado uma notícia falando que o Ricardo Drubsky era o primeiro manager do Brasil, na frente do Luxemburgo. E aí eu fui buscar isso esses dias. Aparentemente, ele tentou fazer esse trabalho no Anápolis, que foi esse último time que ele... Anapolina. Anapolina? Bom, que tá na Série D, né? Ele morreu ali nas oitavas da Série D e tal, com o Drubsky. Talvez por isso, acabou o ano ali do time, ele... Não sei o que aconteceu. Mas ele é um cara, aparentemente, antenado nessa modernidade. Tá sempre se reciclando, fez curso no Barcelona, tá ligado nessas coisas. Então, olhando o copo meio cheio, eu acho que pode ser uma boa, sim. E, além disso, ele não vem como técnico, ele vem como diretor de futebol. Quer dizer, é um trabalho que é até difícil pra gente analisar, igual a gente analisa o técnico, né? E vem com a incumbência de ser um diretor de futebol... Com carta branca. Onisciente em todo o futebol da América, do dente de leite ao profissional. O que eu achei sensacional. Exato, concordo. Né? Nesse ponto, eu acho que... depois a gente vai falar um pouco sobre essas mudanças, né, e tal, que eles falaram na coletiva, mas eu acho que esse é o grande ponto, que se você acreditar no discurso, né, porque o América vai vocês vão ver o América no ano que vem, a gente já ouviu. A gente tem que se apegar alguma coisa. Se esse discurso vai se transformar em alguma coisa, eu não sei, mas que o discurso me agradou muito, principalmente nessa parte, de integração do futebol, da base com o profissional. Ele chegou a citar lá de o menino de 13, 14, né? E sabendo que ele está num grupo único, né? Até chegar no profissional e tal, eu acho isso sensacional. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Se ele vai ser o cara mesmo, se ele vai conseguir fazer isso. E tem uma outra coisa que depõe a favor deles, é que o Anderson Moreira é fã de carteirinha do Drubsky, né? Ele já declarou que o Drubsky é o modelo de referência dele e tal. Então, talvez eles consigam trabalhar muito bem, né? Aí foi uma declaração que eu já fiquei preocupado, viu? É. Porque, sinceramente, eu não tô vendo também o rendimento no trabalho do nosso amigão Anderson Moreira, não, viu, cara? É, vamos ver, ué. Com esse time eu acho que não dá pra ver, não. É, o Anderson nesse time, ele é o capitão que tem que levar o time até o final do ano. Ele tem que entregar o time até o final do ano, pra lá em janeiro ter que correr em 15 dias fazer alguma coisa. Ou sair talvez dezembro, né? Depois de 15 de dezembro ele consegue. Umas escalações que... Deixa eu passar pro Breno aqui antes. Vai lá, Breno, toca o seu saxofone. Bom, pessoal... Meu nome é Brendo Manuel Simão, né? Como todos já sabem. Tenho 20. Pois é, americanos alcoolizados? Eu estou abstinente do América há 5 dias. Ah. Pois é, deixa eu concluir aqui. Meu nome é Brendo Manuel Simão, tenho 27 anos. Desde quando me entendo por gente, torço pelo América e quero o bem da instituição. Enfim, querendo o bem da instituição, eu acho que, na minha modesta opinião, as mudanças já começaram, de certa forma, algumas certas, outras não. A principal mudança era que o conselho, na verdade os conselheiros deveriam fazer, era uma auditoria mais pesada em cima da atual administração, em todos os aspectos, e quem sabe mesmo, a própria atual administração, alguns... Exemplo, Alencar se desligar, porque foi um cara que falou muito esse ano, prometeu muito esse ano, e pouco se fez, e pouco se transformou a o que ele disse, né? Então, era um cara que... Só dando um gancho aí, só pegando um gancho aqui, sobre o Alencar, cara, o Alencar falou muita bobagem, mas com chancela dos outros 8, só pra... Pode continuar aí. Não, quando eu falo Alencar, porque ele é o presidente ali desse conselho administrativo. Ou seja, eu não consigo, entre aspas, jogar pedras em 9 de uma vez. Então eu tenho que mirar um para que os outros se sintam atingidos também. Enfim, mas já que isso não vai acontecer, o América está fazendo o de sempre, mais do mesmo, né? A renovação. Né? A renovação que o América promete e o ano que vem o América, eu já estou escutando isso desde quando eu nasci. Você falou uma coisa aí sensacional. O América renova com os mesmos nomes. É mais do mesmo, sempre, cara. Sempre o mais do mesmo. Eu concordo com você, cara. Uma renovação com os mesmos nomes, entendeu? Pois é. Então, vou ser sincero. Esse ano nós já tivemos a nossa experiência de renovação, que foi pífia. Torço, quero muito que o Drubsky, sei lá, queime a minha língua. Mas não vai ser a solução, cara. É só analisar os últimos trabalhos do sensacional Drubsky, sei lá. Vou pegar os times aqui. Vamos pegar, como é que é o nome? Pega aí. Wikipedia. Então, deixa eu só fazer uma correção. Entendeu? Eu acho, particularmente, somente finalizando aqui, Henrique, eu acho que o América precisava de um diretor de futebol nesse momento cascudo pro ano que vem. O meu nome seria Paulo Angione. Eu já vou pesquisar Paulo Angione. Deixa eu só fazer uma correção. O Bruno Oro. Peraí. Deixa eu só corrigir uma informação. O Paulo Angione tem mercado em Série A fácil. Dificilmente vai vir para a América. Ah, ele foi para a Série B uma vez com o Bahia? Por que ele não viria para cá? Consegue contratar o Cajá, que a gente queria e não consegue. Na Série B, o Bahia consegue. Posso só corrigir uma informação aqui? Eu falei que o Drubsky estava na Anapolina, porque a Associação Atlética Anapolina é o maior clube de Anápolis que eu conheço. Mas eu não conhecia o Anápolis Futebol Clube, que faz com a Anapolina o clássico da Manchester, que também existe. E então ele tava, era no Anápolis mesmo, não na Anápolis. Olha aí, gente. E o mascote do Anápolis é o burro. Não, é um galo. É um galo. Então é do Anapolina que é um burro. É um galo tal qual. Então, gente, conhecemos por que não trazer um nome de peso nesse momento para poder... O nome de peso, gente, traz jogador de peso. Coloca um Paulo Angione ou um Brunoro nesse momento, gasta um pouco mais, então, mas não. Fica sempre no mais do mesmo e esse filme eu já vi, eu tô cansado dessa palhaçada. Então, mas peraí. Olha só, de 96 isso que o Alisson tá ponderando aqui é um fato, não só para trazer jogadores, mas como também diretores de futebol, treinadores e afins. Então, Henrique, se esses são nomes que têm entrada para a Série A, não são times que vão vir para o América que está caindo agora, de forma totalmente... Tá, mas o Paulo Angione esse ano, por exemplo, quem fez um convite para o Paulo Angione? Me fala. Ué, na verdade, nós não sabemos. Eu concordo que o Breno pode estar falando, talvez um cara desse queira uma recolocação no mercado. Talvez aceite uma proposta. Então, é isso aí, ué. E também tem que ele possa ter proposta dos outros times. Só sobre o Dubs, que eu vou pegar de 96 para cá. Olha os times: Mamoré, pequena; América, grande; Democrata, pequeno; Vila Nova, pequeno; Ipiranga de Manhaçu, pequeno; Atlético Mineiro, Nanico; Araçatuba, pequeno; Valério, pequeno; Ipatinga, pequeno; Botafogo da Paraíba, pequeno; Caxias, pequeno. Ó, já tô, ó, 2011, Ipatinga, 2011, Monte Azul, 2011, Tupi, 2012, Volta Redonda, 2012, 2013, Atlético Paranaense, 2013, Joinville, 2014, Criciúma, 2014, Paraná, 2014, Goiás, 2015, Vitória, 2015, Fluminense, 2015, Osasco, Audax, e no início de 2016, o Tupi. Ou seja, é um cara que depois de 20 anos na América também não subiu tanto de patamar isso não, gente. Não subiu tirando não, aí, cara. O Fluminense, tirando o Fluminense. E o Fluminense, quem mais? Sabe quantos jogos que o Drubs, que ficou no Fluminense? Não ficou nem 10 jogos lá. Eu lembro que foi demitido rápido. Patamar genético mineiro, velho. Times pequenos, assim, tem esses. Sabe, eu não sei onde que a diretoria da América tá com a cabeça. Eu acho que eles deviam sair. E o Drubs é um cara que a gente nunca sabe se ele é treinador, se ele é um executivo de futebol, ele não toma decisão também, entendeu? Eu não sei, Ramon, cara. Então tá. Eu acho que a gente pode aqui, como a gente já fez também quando foi. Quando da substituição do técnico, a gente viu que o Paulo estava para cair, o português estava para cair, a gente levantou a bola para saber, falei, bom, quem será que vem? A gente aventou alguns nomes aqui. Essa parte mais, sabe, extra-campo e de bastidores do futebol, principalmente quando não se trata de jogadores, eu acho que é um pouco mais complicado a gente falar, porque a gente não sabe. Vocês estão me perguntando quem foi que procurou o Paulo Angione esse ano. A gente não tem notícia. Mas, eventualmente, alguém pode ter procurado. Porque para um cara desse... Não, pera aí, Ramon. Pera aí agora. Segura aí, Ramon. Você tá atropelando todo mundo. Segura aí. Ramon tá fuito. Ramon tá demais, tá bom. Tá fuito. Não foi numa coisa dia de maldade. Tá aí. É dia de maldade. Vamos ter que liberar um decreto para ele aí hoje. Eu sei o que você vai falar. O que eu tô te falando só é que, assim... Podemos especular à vontade aqui. Você pode mandar qualquer uma especulação que tiver aí. Agora, por exemplo, ser contratado pelo América por esse cara, um cara que tem passagem mais para a Série A, que tem mercado já para a Série A, que tem uma carreira, digamos, um pouco mais consolidada para a Série A, pode ser que para ele, uma vinda para o América é um descenso também. Concordo. Entendeu? Porque financeiramente, essa galera ela já tá mais ou menos com burro na sombra. Sim, né? Sim. Consegue não trabalhar mais, se quiser, muito provavelmente. Sim. Vir para o América pode não ser interessante, porque ele pode ser visto e falar assim, ia lá, ó, não consegue mais nada, teve que ir para o América. Sim, concordo. Mas você lembra, Henrique, quando o Luxemburgo aceitou uma proposta do Paraná Clube? Tudo que eu estou dizendo aqui são especulações, é óbvio. Talvez Ramon, o que eu estou te falando é assim. Eu sei. Se a gente buscar. Você lembra quando o fulano foi para não sei aonde? Sim. Você tem casos pontuais que levam a esse tipo de coisa acontecer. Sim, mas o que eu quero dizer é que eu não acredito numa renovação com um cara que há 20 anos já passou pela América várias vezes. Beleza, aqui, esse ponto nós deixa eu falar. Puxar. Deixa eu falar uma coisa aqui importante. O que você, eu concordo tal com o que o Henrique disse, mas depende do que o América pretende fazer ano que vem. Se o América, por exemplo, entrar eu montaria nesse exato momento que a América agora tem dinheiro em caixa para poder montar um time, para poder brigar pelo título da Série B ano que vem, manter essa base, contratar mais alguns jogadores e vir forte para a Série A em 2018 novamente. Ou seja, se o cara vier com esse planejamento de no mínimo 2 anos e com bala na agulha, né, que o América... Não, não, não, não, isso não vai acontecer. Cortando o microfone dele. Pode continuar, Breno. Jesus. Então. Quando você acha que tá ruim, pode piorar. Ah, pode piorar. Agora chegou o corneta aí, agora fudeu tudo. Fudeu a bicicleta toda. Só tá faltando formiga agora aqui. Tá dirigindo, né, desgraça? Como? Tá dirigindo, né? Claro. Seu irresponsável. É a coisa pior. Tá alcoolizado? Ainda não, Danone me aguarda em casa. Que maravilha. Você tá no Viva Voz? Tô, eu tô dirigindo, porra. Nesse momento você tá passando por onde? Eu sei lá, cara, Cidade Nova aqui, cara. Cidade Nova, não sabe a rua. Ô, gente, então vamos deixar um aviso aí pros amigos do Batalhão de Trânsito, pra BH Trans. Eu não passo outra Cidade Nova falando do Viva Voz, sem prestar atenção pra direção. Nós então, vamos ligar aqui em off falando no modelo do carro e a placa, por favor. Isso. É NYC8833, tá, gente? Não é minha placa. Muito bem. NYC1109, mas não me liberaram no Detran. Absurdo. Mas tudo bem. Depois da sua brilhante participação, vou baixar um pouquinho seu microfone para o Breno poder concluir o raciocínio. Por favor, Breno. Pode concluir. Pois então. Retornando aqui, enfim, montando-se um time bastante competitivo, com boas condições, com contratos um pouco mais longínquos com os jogadores, né? Mostrando para eles a perspectiva de subir, voltar, regressarmos à Série A e por lá nos mantermos em 2018, é certo que o mercado em si não vai olhar pelos olhos, com os olhos de desprezo para o Angione ou para o Brunoro, quem sabe, mas sim com o olhar de alguém que vai reacender normalmente com grandes condições dentro de um grande clube do cenário nacional. Essa que é a minha opinião. Concordo com tudo que você falou. Peraí só um pouquinho, Ramon. Eu concordo com tudo que você falou agora, Breno. Só tem um detalhe que eu queria salientar. Você usou muito si na sua frase. Muito si na sua fala. Então o risco é muito grande. Tem muito condicionante aí. Vamos ver se o seu corneta quer falar alguma coisa que preste ou só entrou pra gritar. Um pouco de cada. Qual que é o assunto da questão, a pauta agora? Pelo menos fecha o vidro do carro. Eu vou fazer um emprego pra ficar só administrando, velho, sem participar do programa, é muito melhor. Fecha o vidro do carro, pelo menos. Eu acho legal você escutar o Breno com aquele português catedrático, o cara pausado, depois você escutar o corneta, velho. É a ilha de lógica, você entra em dois mundos totalmente paralelos, cara. Essa é a nós. Seu César Tavares, quer repercutir alguma coisa que foi dita aí? Eu não tava ouvindo o programa, gente. Eu consegui ligar. A minha bateria acabou, eu carreguei agora. Ô, Cláudio, deixa eu te resumir o que tá sendo falado. Tá sendo falado aqui sobre a possível saída do Cláudio, vulgo senhor corneta, da loja da América, porque tá faltando as camisas. É isso aí, pois pronto. Pois é, isso. Essa demissão que era mais importante, mais aguardada. Não está faltando camisa. Está sobrando porque vocês não compram. Aqui, olha aí. Prende o Cunha, prende todo mundo e não chega a camisa no América. É um apocalipse, cara. Viu? É golpe, cara. As camisas estão lá, eu sou testemunha. Daqui de Brasília, eu sou testemunha. Ô, Cláudio, pelo assunto que de fato nós estamos tratando aqui, você quer falar alguma coisa da troca da diretoria do Futebol da América? Vamos aguardar, pelo agora falando sério, vamos aguardar um pouquinho, que por enquanto vamos mostrar serviço, né? Pelo menos é alguém. Pelo menos é alguém. É melhor do que deixar a cadeira vazia. Eu acho que nunca foi a coisa nunca disse por algo tão sensato. Nunca disse tantas verdades. Pelo menos veio alguém, foi tudo que veio. O América, mais uma vez, traz o mais do mesmo, pra variar, né? A gente... É o que te nota. Muito bem, o seu corneta então está um pouquinho dividido, ele está entre pelo menos veio alguém, mas infelizmente veio mais do mesmo. Ô, gente, mas... e aqui, deixa eu falar um negócio para vocês. Se vocês estão achando que é infelizmente veio alguém que é mais do mesmo, isso é porque vocês não sabem que o Givanildo daqui a pouquinho tá de volta, viu? Ah, não, não, não, Givanildo merece uma estátua lá no Eduardo. Eu sou a favor de mudar o estádio, né, do nome de Raimundo Sampaio para Givanildo de Oliveira. Givanildo de Oliveira. Cara. Mas já deu também, né, velho? O cara é foda, é o maior treinador da história do América, mas tudo tem seu fim, cara. Ano que vem é caído. Nossa, eu acho que nem o Givanildo quer mais, cara. Não vamos rogar praga assim, não. O Givanildo não, coitado. Givanildo vai subir com o Náutico, gente, relaxa. Bem. Ele vai subir com o Náutico e ele não chega na estreia da Série A com o Náutico e ainda vai estar na América. Antes da estreia do Náutico na Série A, ele já está na América. Quem quiser apostar, eu tô com a mão estendida aqui. Não, não, eu prefiro não acreditar. Seu Sérgio Tavares, o senhor está calado. Eu até concordo com o Breno, que poderia vir alguém melhor e tal, eu não descarto. Paulo Angione é um nome muito bom mesmo, belo nome. Mas não trouxeram. Então, basicamente é isso. Poderia vir outros nomes melhores, eu também acho, mas não veio, vamos que vamos. Eu concordo também com o Breno, concordo com o Ramon, que botou o microfone. Ei, Ramon, não fui eu não, hein? Foi você mesmo. Concordo que poderia vir alguém diferente, tarará. Eu só fico nesses poréns aqui, botando esses panos quentes, porque tem hora que me dá a impressão de que, quando vocês estão nessa fala, fica parecendo que, assim, se o América fizer tudo certinho, aí nós seremos campeões. Não. Quando, na verdade, futebol não é ciência exata. Tá muito claro. Exato, tá muito claro que o América fez tudo errado esse ano. Inclusive, sim, foi falado nessa coletiva de quinta-feira, foram assumidos, aspas, em homenagem à nossa capa do programa de hoje, assim, se assumiu que várias coisas erradas, várias contratações que não deram certo, vários erros foram cometidos. Agora, esse é que é o complicador, porque se o América faz errado, caga-se tudo e a gente tem o resultado que a gente tem. Se o América faz tudo certo, ainda assim o resultado não é garantido. Então, por isso que eu falei... Como o América fez tudo errado, você é o por isso que eu falei do si na sua frase, ô Brendo, que realmente, se o Angeotti aí vem e faz tudo certo e tal, parará, ele pode vir fazer tudo certo e ainda assim ele não conseguir um resultado para o América que dê a ele esse reconhecimento de que ele tem grande participação num sucesso, que o sucesso não veio, no final das contas, né? É isso que eu fico meio com medo quando eu vejo um americano comentar, falando, pô, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, faz isso, faz aquilo outro. Falei, não, beleza, gente, podemos até concordar e fazer isso tudo que vocês estão querendo. Podemos trocar os 9 presidentes, vira um imperador com um vice-rei, e um Bobo da Corte, governador de província. Bobo da Corte já tem. Bobo da Corte já tem. Vão 2.000 a cada jogo. A cada jogo aparece 2.000 lá no Independente, ou menos. Entendeu? Podemos mudar isso tudo. Se eu acho que é fulano, se é ciclano, se é beltrano, podemos fazer isso tudo. Agora, a América pode fazer tudo certo e ainda assim não ter o resultado desejado, ainda assim, mas... que as coisas dêem errado. Fazer errado não vai acertar. Isso aí eu já vou tirar isso da frente, porque não é isso que eu tô dizendo. Diga. Ô, Henrique, mas diga. É o seguinte, cara, beleza. Claro que o futebol é um momento, né? É um jogo tal. Do outro lado, você quer vencer do outro lado também. Tem outras pessoas querendo vencer, então todo mundo ali com o mesmo propósito, o êxito, sim, né? Sim. Enfim, mas cara, você pode conseguir reduzir isso, entendeu? Tipo, nós já estamos vendo na tal, tá assim. Vai me desculpar a expressão, tá cuspido, escarrado na minha cara, gente. Mais uma vez, igual antes do ano começar, final do ano passado. Que eu acho que o Givanildo, depois do jogo do Ceará que nós subimos, já tinha ter ido embora, sumido, evaporado da América. O Drubsky, mais uma vez, vai me desculpar. Ano que vem eu gostaria. Eu faço uma aposta aqui com quem for. Gente, não vai dar certo. Vai ser, ó, eu vou falar pra vocês o prazo do Drubsk na América. Abril, início de maio, o Drubsk tá indo embora com a sua turminha e vai estar vindo novamente, infelizmente, o mais do mesmo Givanildo. Eu acho que ele dura até o final do ano. Só se acontecer uma tragédia que... e o América passar sempre. Você quer ver? Quer ver uma tragédia? Ô, Ramon, quer ver uma tragédia? Quer ver uma tragédia que não é difícil acontecer com a América ano que vem? Calma, calma, todo mundo junto não dá certo. Vai, Breno. A tragédia que tá bem eminente de acontecer ano que vem com a América pelo andar já da carruagem. Como esse ano perigou e nós demos sorte lá também, né, nas finais do Mineiro, de conseguir o título. Mas o América não teve assim, uma grande competência para poder falar em termos de classificação esse ano no Mineiro. Classificou no último jogo e num 0-0, pífio, né? Enfim, a tragédia que pode acontecer é jogo de culpado, né? Não... jogo de culpado. O RT precisava de empatar e o América também. Sim, né? Sim. Então... calma aí, Ramon. Vai, Breno. Conclui. Não classificar para o Mineiro, entendeu? Para a fase final do Mineiro. É uma coisa que pode acontecer novamente e que vai jogar o trabalho do Drubsk. Por isso eu penso que é necessário alguém cascudo. Vamos ouvir o Alisson. Mas eu acho que falar. Seria uma tragédia. Peraí, deixa o Alisson falar. Para começo de conversa, eu quero apostar nessa aí. Em abril, eu estou com a mão estendida aqui também. Passa de abril. Início de maio. Ó, já mudou, hein? Não, falei final de abril, início de maio. Início de maio. Mas o Alisson aposta não é no fio da barba, né? No fio do cabelo, viu? Vamos apostar isso aí. Agora, o que eu fico pensando, Brenda, eu consigo entender seu pensamento. Eu não estou dizendo aqui que o Drubsk é o nome ideal. A dúvida que eu tenho é que, às vezes, a gente, na espera do ótimo, a gente deixa o bom passar. Muito recentemente, é claro que a gente não tem que levar, não tem que justificar o mais ou menos com o ruim também, mas há pouquíssimo tempo o diretor de futebol do América era o ex-bandeirinha, ex-árbitro, sei lá, filho do Jair Bala, que saiu de ex-bandeirinha e virou diretor de... exatamente, virou diretor de futebol do América. Então, esse ano trouxemos o Sid Clay, não conheci o trabalho dele a fundo, mas pelo pouco que ele fez também, não vai deixar saudade nenhuma. Se ao invés do Sid Clay, no meio do Campeonato Brasileiro, tivesse vindo o Drubsk, não estou falando que é o nome ideal, não estou falando que é o maior entendedor de futebol do mundo, não é isso. Mas eu preferia 15 vezes o Drubsk do que o Sid Clay. Nós contratamos um Sid Clay, só finalizar, nós contratamos um Sid Clay para a Série A e nós estamos conseguindo contratar para diretor de futebol o Drubsk. Vai me desculpar, mas para mim a gente está conseguindo subir de patamar, sendo que o time está caindo de divisão. Eu consigo enxergar um lado positivo disso aí. Ah, mas subir de patamar num cara que estava no Anápolis? Pelo amor de Deus, gente. Só fazendo papel do advogado diabo. Só fazendo papel advogado diabinho. A gente coloca muita culpa no Sid Clay, mas o Sid Clay era o cara responsável pela intermediação com o atleta. A gente sabe que tinha uma planilha, tinha indicação de treinador, o Sid Clay não indicou ninguém, não, pelo menos o que se sabe. A gente não sabe. Ele veio pra diretor, Ramon. A gente não sabe. Ramon, ele veio pra diretor, é lógico que ele indicava, Ramon. E quando chegou o português... Não, nossa... O elenco, quando ele chegou, o elenco tava praticamente montado. Ramon, ele contratou 13 jogadores, a maioria já foi embora. Só bonde. Ele trouxe o Lobo, 2 milhões de jogadores. Todos aqui concordamos que muito provavelmente... O português estava vindo com o aval dele, do Sid Clay. Sim, sim. Foi com o aval do Sid Clay. Então, não é só. Carta, com a mesma carta branca que chega o Drubsk. Coisa das costas do Sid Clay. Eu não estou tirando nada das costas, não, mas eu estou falando o seguinte: todas as coisas que foram feitas não passam só pelo Sid Clay. Aí teve o Kribitz, teve o treinador. Claro, Ramon. Claro, ele é o diretor, Ramon. Ele não é todo poderoso. Mas você não pode dizer. Ramon, decide o que você quer aí. Ninguém aqui está falando que o Sid Clay é todo poderoso. Ninguém está falando isso. A questão é que a gente está falando que ele tem parcela, sim. Eu, pelo menos, acredito isso, que é claro. O Sid Clay tentou dar jogador argentino e o Givanildo não quis. Saiu matando. Não, peraí. Não, isso foi no início do ano. Mas então, isso foi no início do ano. Sid Clay não estava aqui, não. Ô, gente, o Sid Clay. Ah, pera aí. Logo não, depois o primeiro, Clay, só um pouquinho. Não, pode parar, peraí. O Sid Clay temos chegou dois casos. Já tava rolando. Temos dois casos. No começo do ano, teve a história lá do cara que tava lá no Atlético Rafaela. O Sid Clay Malévolo. Não estava. Isso, Malévolo. Sim, sim. O Sid Clay não estava no América ainda. Não, e aí tá. Houve essa história de que o Givanildo foi quem bloqueou. Depois dessa história, quando o Sid Clay chegou, foi muito próximo da chegada dele, teve a história de um outro argentino, que eu não vou lembrar o nome agora, de um outro argentino que ele estava indo ver, e ele foi até Buenos Aires, chegou-se a dizer que estava praticamente tudo certo, tudo acertado com o cara, e o cara não veio no final das contas. Nessa segunda negociação, salvo engano, o Givanildo ainda estava no clube. Talvez estivesse português, mas eu acho que o Givanildo ainda estava no clube. Então, assim, nós tivemos dois momentos. O primeiro que se falou foi o Givanildo que bloqueou, foi do Atlético Rafaela, que não houve nem negociação. O empresário dele ofereceu o Malévolo e mais um, e não houve nem negociação, porque de cara o Givanildo já barrou. O outro, eu não acredito que o Givanildo tenha barrado, porque não é possível que o cara saiu daqui com a malinha na mão ou desceu em Buenos Aires para negociar, para chegar aqui o Givanildo barrado. Ainda era o Givanildo, hein? Não, mesmo que fosse ele, Ramon. Eu acho que o momento era diferente e que foi o momento que a diretoria falou, ó, nós trouxemos esse cara aqui e agora nós vamos contratar algumas peças, vão chegar aqui, independente de você não gostar de trabalhar com estrangeiro. É isso que eu entendo. Porque a negociação foi muito mais profunda e chegou-se a cogitar que já estava tudo fechado, inclusive. Deu para trás no último momento. Então, nesta segunda, O Corneta tem até, lembra até o nome dos jogadores. O Corneta, a gente até conversou a respeito. E, então, eu acho o seguinte, cara. Por exemplo, muito que se fala desse elenco aí, tá, contratou os três jogadores. Mas a base também, os outros jogadores que ficaram também são fraquíssimos. Teve o caso do Bastos, Osman, teve um monte de jogador que veio aqui, não rendeu também. Eu não estou isentando o Sid Clay, não, mas eu estou falando o seguinte: o grande problema da América, muitas vezes, não são só as peças que se trocam. Eu acho que o negócio vem lá de cima, cara. Eu acho que esse é o maior problema da América. Então, pronto, então o seu ponto é esse. É porque você começa a dar esse seu ponto de que o problema são as peças lá de cima, defendendo a porra do Sid Clay aqui embaixo. Não tô defendendo. Aí não vai dar. Não. Você está defendendo. Ô, Ramon. Depois você ouve a porra do problema, você vai ver que você está defendendo ele. Ô, Ramon. Ele é o único problema do América. Não, só o Sid Clay foi errado na história. Não foi. Não, ninguém falou isso em momento algum, bicho. Ninguém falou que foi só o Sid Clay. Mas eu falei assim, fazendo papel... Decupando todo ano, e chegamos no ponto em que estamos falando que, o problema com o Sid Clay foram esses. Aí você interrompe para defender o Sid Clay. Não, e fala que não é bem porque assim. Calma, Ramon, eu entendo que você queira jogar lá para cima. E sim, temos um problema lá em cima. Mas você não pode, assim, ninguém tá falando que o problema é só dele. É isso que você tem que tomar cuidado, que parecia que você estava defendendo o Sid Clay. Se você ouviu o programa, você vai ver que parecia que você estava defendendo. Porque foi dito o seguinte. Ramon, eu quero te fazer uma pergunta com sinceridade. Responda com sinceridade. Quando a gente vira e fala que no campeonato mineiro o time da América já é fraco e quase não se classificou, então a questão está muito anterior à questão do Sid Clay, porque o Sid Clay chegou no campeonato de andamento. Ok. É isso quando que a gente dizer, fala que depois. O planejamento já foi errado desde o início. O América subiu. Gente, o América subiu sem ter um grande time. O América subiu muito com ele. Muito bem, Ramon. Esse parto, nós concordamos. Nisso aí, nós já concordamos. Agora, vamos adiante. Estávamos falando do Sid Clay. Não quer dizer que não havia problema anteriormente. Depois que o Sid Clay chegou, o Sid Clay fez várias contratações, inclusive de um treinador. O Sid Clay também foi um problema? Tá caralho. Foi um doce. Então um é doce, isso que nós estamos um falando, porra. Mas eu não falei isso diferente, cara. Eu falei que quando eu falo... Então vamos adiante. Pera aí, vai, eu acho. Eu quero fazer uma pergunta simples e direta com a resposta de um nome só para cada um, sem delongas. Esquecendo toda a questão do que tem para cima, do que tem para baixo, do grupo de jogador, de diretoria, do caralho a quatro. Vocês são hoje presidente do América, vocês têm a chance de contratar para diretor de futebol. Foco nisso. Diretor de futebol, o Sid Clay... ou o Ricardo Drubsky? Qual dos dois vocês contratam? Ramon, pode responder primeiro. Eu passo, velho. Nenhum dos dois. Uai, não, mas você não tem as escolhas, você tem os dois. Não, cara. Te dou uma série, então. Já é o banco. Ué, sem explicação. Não, mas espera aí. Aí vocês estão falando o seguinte. Você quer que ele contrate o Colatina, o Sueliton, ou vamos pegar o Jean Elias, pô. Ele também sim, é outro. Porque é o que nós temos na mão pra comparar. Escolha um dos dois. Cara, eu não escolho. Cara, porra. Mas aí, assim, a gente tá. Aí você tá. Aí você vai desculpar. Você colocou até cruzar a espada, velho. É bobagem. Não, eu acho que essa pergunta. Essa pergunta é pra que a gente consiga chegar à conclusão. Só pra finalizar. Eu sou um pouco. Por exemplo, o Kribbitz. O Kribbitz que teve. Passou pela planilha lá. O cara, em vez de ser demitido da América, é levado pro setor administrativo. Então tá. Então o seu problema. Que mudança você faz pro América pro ano que vem? Não, tinha que começar. Primeira coisa, tem que acabar com esse conselho administrativo. Ah. Tinha que se reunir. Ele já acabou e agora você é o presidente. Não, aí. Não, peraí. Eu não sou presidente. Nós estamos nessa. Nós estamos nessa hipótese agora que o Alisson apresentou. Você é o presidente. Não tem mais conselho diretor, você não precisa beijar a mão de ninguém. Você é o presidente da América. O que você faz? Bom, primeira coisa, vamos fazer uma limpa na América. Vamos pegar das pessoas que a gente sabe que não estão produzindo dentro da América. Sem truísmo. Certo? Sem truísmo, seja específico. Vamos lá. Vamos pegar. Quem foram os caras que saíram do Cid Clay? Não rendeu, foi embora. Tá. Flávio Lopes não rendeu, foi embora. Isso Cláudio Pérez não rendeu muito tempo, foi embora. Até agora você está concordando com a diretoria. Até agora você é o Alan. Você é o Alan. Até agora você é o Alencar. Mas peraí, apontar. Cara, não precisa ser o Alencar pra ver o que tá errado na América. Ué? Aí nós vamos pegar as estruturas. Ah. Não, peraí. Aí vamos lá. Aí nós vamos pegar o cara, meu. Rolando, né? Vocês vão aí vocês vão pegar. Ô, Ramon, você tá pior. Você tá pior que o Alencar, viu? Vocês vão deixar falar ou não? Pode falar. Aí nós vamos renovar. Vamos começar tudo de novo. Eu vou até o Ricardo Trubos, que foi campeão. Bom, o Bruno foi campeão com o nosso 96 da Taça de Júlio. Ah, deixa eu terminar de falar. Aí você pega o Londrina, que é um time que até há 10 anos atrás está desativado. Tem então, uns caras bons lá, não tem? O Brasil de Ferrari. Não, gente, chega de Londrina, não vem com isso, não. Não. Chega lá no Brasil de Ferrari. Tava lá na tábua da beirada, disputando segunda divisão do Campeonato Gaúcho até 2009, já tá aí, brigando, tá lá, é na prateleira de cima. Então, quer dizer, você pode ver outros, você tem que começar a descentralizar também, você começa a ver. Quais são os casos recentes de sucesso no futebol brasileiro? Agora você vai trazer os velhos, não, vai bater uns velhos erros. Deixa eu contar aqui. Mas você concorda comigo que o que o América fez esse ano foi mais ou menos contratar jogador do Londrina, do Brasil de Pelotas e deu a merda? Não foi. Qual foi o jogador de destaque que contratou? Aí você tá em meio? Realmente não foi. Não foi mesmo contratar jogador de Brasil de Pelotas e Londrina. Foi contratar pior do que os Brasil de Pelotas e Londrina. Porque Londrina, Cardoso, gente... Foram times promovidos, espera aí. Só você tá confundindo a bola. Aí você vai ler contrato zagueiro da pior defesa da Série C. O atual diretor de futebol do Londrina chegou no final de abril desse ano. Então ele não é o responsável por essa retomada. Não eu acho que é a Londrina. Pera aí, gente. Eu acho que é o atual, agora, Ramon. Página aqui do anúncio da chegada dele. Chegou dia 20 de abril de 2016, o senhor Osimar Bolicenho. Sim. Muito bem. Mas vai, quem foi o cara que subiu Londrina da Série D para a Série C e da Série C para a Série B? Não sei, eu vou ter que ver quem foi o diretor de futebol anterior. Vamos ver. É isso que eu tô falando. Vamos lá no. Quem foi o cara que estava no Brasil de Pelotas? Esse cara tá empregado? Você faz uma pesquisa. Provavelmente cara. Alguém buscou. Ô, Ramon. Mas no Londrina, sim, você não pode fazer Ramon. Uma pesquisa. Muitas vezes esse cara foi pra um time da Série B que talvez poderia vir pra América. Não sei. Ramon. Entendeu? É lógico que eu não vou chegar e vão querer tirar o Alexandre Faria ou o Alexandre Matos se faria. Alexandre Matos lá do Palmeiras. Ninguém é louco de falar Ramon. Isso, pô. Vai, o Breno. Cara, vai me desculpar, na minha modesta opinião. O seu pensamento está sendo o mesmo pensamento dessa turma da América nesse ano. Não trazer um novo Sid Clay. Cara, mas você vai trazer gente, isso... Aí, chega de aposta na América, cara. Vamos trazer gente que já está consolidado, que já fez alguma coisa aí no futebol, que tem uma história. Chega de aposta. Ô, Breno. Só um minutinho. Eu tô lendo aqui sobre o atual diretor de futebol do Londrina e ele está sendo apresentado não como a substituição daquele diretor responsável que saiu, responsável pela ascensão, mas como uma contratação de um novo profissional mais qualificado que o anterior, que veio para somar. E o currículo do cara não é ruim. Eu estou vendo aqui, ele antes do Londrina passou pelo Bahia, pela Ponte, pelo Atlético Paranaense, foi gerente de futebol no Santos. Pois é. Ele não era diretor em nenhum desses clubes que eu citei, dos grandes, mas foi, ó. Executivo de futebol do Bahia, diretor do Atlético Paranaense, gerente de futebol no Santos, e aí começa a vir Marília, Joinville, Paraná, Esporte Clube Pinheiros, que sequer acho que não é nem profissional, né? Não, Pinheiros é uma boa, né? O que é o ABEX? ABEX Futebol é o último antes dele estar na... Foram 3 anos, foi presidente da ABEX Futebol, Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. É o quê? É o sindicato dos caçolas, dos diretores de futebol? Que lasqueira, bicho! Que coisa agora, triste, mas enfim. Esse cara chega, tem uma grande contratação. Uai, não sei se o outro saiu. Eu vou ter que achar quem que é o outro aqui. Mas... A gente tem que ver, talvez você pode ter ido para um time de fora, entendeu? Pô, mas pode você vê os caras de sucesso. Ainda. Ou pode ainda gente, estar lá. Só pouco, minha. Londrina é visto só... como sendo responsáveis pela ascensão. Mas você vai lá e fala, quem que foi o cara que montou esse time do Londrina? Quem que é o cabeça disso aqui? Pô, esse cara. Então, talvez ele seja um cara que tá... Talvez não seja o diretor de futebol, pode ser o superintendente geral, um carro que tem na América, não sei qual é a estatificação que tem lá de carro. Peraí, deixa o Breno falar, vai, Breno. Sabe qual que é a minha principal indagação nesse momento sulfurento do América? Seguinte, tentaram pelo menos buscar um gerente, um diretor de futebol com mais renome? Tentaram. Ou nem a passou a hipótese. Sabe. A gente sabe, cara. É isso que eu fico chateado. Não, mas desculpa. Ô, Breno, não, eu só queria, só para problematizar mesmo. Eu concordo com o Breno que tem. Eu sou sempre a favor. Esse ano eu falei o ano inteiro que tinha que ter tentado, pelo menos, jogador de mais renome e tal. E da mesma forma, eu acho que tinha que tentar diretores de futebol mais da prateleira de cima. Mas só para problematizar, a gente na Série A, com uma folha muito maior, com muito mais receita, a gente não conseguiu atrair ninguém, nem jogador, nem diretor, nem treinador, ninguém da prateleira do meio para de cima. De cima. Indo para a Série B como lanterna disparado da Série A, é muito mais difícil que a gente consiga. Concordo com você que tem que tentar, concordo com você que deveria até Não. Se tentou ou não, mas que eu acho muito mais difícil pro ano que vem. Se a gente não conseguiu esse ano, e aí eu não sei qual foi o nível de esforço para conseguir, mas se a gente não conseguiu esse ano trazer ninguém da prateleira de cima, pro ano que vem, esquece. Ah, cara, mas eu tô nem... A questão é o seguinte, cara, o América, a gente também tem que cair na realidade. O América... Ramon, caiu o seu áudio aí. Cláudio, é pra você, Cláudio. Vai, Cláudio. Eu posso falar uma coisa meio absurda? Eu baixei todo mundo aqui pro Cláudio falar, vai. Você vai falar mais uma coisa absurda? Ele falou que ia falar sério. Eu acho. Sidney, que foi despedido agora, não foi? Sidney Clay. Foi o Sidney Clay. Ele foi um pouco vítima também do erro de planejamento. Não me joguem pedra, um minuto. Quando trouxeram ele, o time já estava nessa espiral maluca de lanterna isolado, ninguém querendo vir. Não. Ah, não tá. Ele chegou antes. Chegou no Campeonato Mineiro, Cláudio. O Sistê chegou no finalzinho do Mineiro. Mas o time estava mal no Mineiro também. Chegou no final do Campeonato Mineiro, mas chegou no Campeonato Mineiro. O Sidney Clay chegou no início do Brasileiro. O América começou o Brasileiro sem diretor de futebol. Então, vamos lá. Exatamente. Chegou com o português, gente. Não, chegou antes do português. Posso falar? Nós já tivemos essa discussão aqui antes. Ele foi apresentado ao América em 19 de abril de 2016. Ou seja, Nas finais do Mineiro. No campeonato mineiro. Pode falar. Fala com o Sérgio. Na entrevista que teve ontem no América e tal, o Batista, na hora que ele fez o meia-culpa, né, nós reconhecemos nosso erro e tal, falou assim, depois um jornalista perguntou, mas peraí, qual que foi o erro? Aí ele falou, nosso erro foi errar nas contratações. Ele exime um pouco o Sidney Clay, ele fala o seguinte, que o Sidney Clay chegou na final do Mineiro, mas eles não usaram a base de negociação que estava acontecendo para contratar, né, porque ele podia atrapalhar o time no final do Mineiro. Isso. Não, isso é a pior desculpa de todas, sinceramente. Não, pois é, eu tô querendo colocar até pra gente discutir mesmo. Mas o argumento do Batista e do América é esse: eles perderam o time da contratação pro primeiro turno. E no primeiro turno é onde o América conseguiria fazer alguns pontinhos e tal pra depois tentar se equilibrar. Porque mais tá ou menos o que o Santa Cruz fez e tal, mas, né? Que não deu certo. Não deu certo, exato. Mas é o que todo time pequeno vai tentar. Vai tentar fazer um pouco de ponta ali no início para depois ir se segurando um pouco, né? E o argumento dele é esse. Eles perderam o time da contratação. Muito já bem. Com o Sid Clay. Mas ele tira o Sid Clay da reta. Eu não sei se vocês repararam. Ele fala, não... Pode ser também que eles estavam falando, eu tô demitindo o cara, eu não vou falar mal dele, né? Obviamente. Pode ser. Mas ele exime o Sid Clay, fala que ele não conseguiu trabalhar e tal. Mais ou menos isso que o Corneto tá falando. Muito bem. Né? Deixa eu só, Ramon, só um pouquinho, só completar a sua informação aqui. Sim, de fato, o Sid Clay chegou em abril, igual você anunciou aí. Ele foi anunciado dia 18 de abril. Só para pontuar em que momento é. O Sid Clay chega antes da primeira partida contra o Red Bull em Campinas, no meio entre as duas partidas contra o Cruzeiro nas semifinais. Então já havia ganhado a primeira semifinal 2-0 do Cruzeiro, ia jogar no domingo, ele chega durante a semana, no domingo ele ia jogar contra o Cruzeiro para definir a vaga. Esse é o momento que o Sid Clay chega. Só sobre o que você comentou, Brendo, de a gente não ficar sabendo se outros nomes foram levantados, se outras propostas foram entregues, se procurou-se outros profissionais, eu concordo com você, fica chato a gente não saber disso. Ao mesmo tempo, vamos concordar que você está apresentando um cara que chegou, falou assim, ó, tô aqui com o Ricardo Drubsky, mas eu antes procurei o Angeoli, eu procurei o Alexandre Matos, procurei fulano, ciclano, beltrano, mas o que eu consegui foi essa xepa aqui. Esse fim de semana. Henrique, eu concordo com o que você disse. Eu concordo com o que você disse, mas é o seguinte, o time não era esse agora, o time era, demitiu o Sid Clay, demitiu o Sid Clay, ponto. Posso até conversar em off para poder saber o Drubsky que foi contratado agora. Beleza. Vamos deixar o stand-by. O Drubsky, vou dar mais uma sondada aí no mercado. Cara, busca algum profissional, espera dezembro. O que, que o Drubsky vai fazer agora, nesse exato momento? O que o Drubsky vai fazer, gente? Ninguém sabe. Sabe por quê? Não, pera aí. Sabe por quê? Sério. Conclui seu raciocínio. Deixa eu falar pra vocês. Que jogador que vai começar a negociar agora pra ir pra algum time, sendo que ele não sabe. Sendo que eles não sabem ainda. Os jogadores não sabem, nem os clubes sabem. Okay. O que que cada clube vai disputar, aonde cada clube vai jogar, que competição cada clube vai jogar, se é uma Série A, se é uma Série B, se é uma Sul-Americana, se é uma Libertadores. Cara, esperasse mais. Início de dezembro era a hora do novo diretor chegar. Não era agora. Vamos lá, o Sérgio Tavares agora. Deixa o Sérgio, que o Sérgio ficou nervoso. Vai, Sérgio. Eu até mandei uma matéria de diretor de futebol no grupo para a gente entender, porque eu acho que isso, às vezes a gente analisa o diretor de futebol como analisa o técnico. E eles têm a ver, são funções parecidas, apesar de completamente diferentes. Um técnico, qual que é a lógica do técnico? Ele tem que fazer a estratégia do time para a partida. Ele vai definir quais são os melhores jogadores, o melhor esquema tático, dependendo qual time que ele for jogar, ele vai montar isso no campo. Uhum. O diretor de futebol vai fazer mais ou menos a mesma coisa, mas num âmbito mais geral do clube inteiro. Então ele vai pensar no orçamento que ele tem, qual que é o orçamento que ele tem, o que, que ele pode gastar, com qual jogador. Ele vai avaliar os jogadores salário que estão no mercado, salário de um, indicação de um empresário de outro, eles recebem milhões de indicações aí, ele tem que lidar com isso. Uhum. Ele vai fazer a ligação com o setor jurídico do, do clube para saber se o jogador tal pode julgar determinado, né, para não acontecer um caso Eduardo de novo. Aham. Ele vai fazer a representação junto à CBF, à FMF, tudo. Ele vai montar a estratégia do time antes de entrar no campo. Então, isso importante, é muito importante ele fazer esse planejamento com antecedência. O América começar isso agora sensacional. Ele já vai mudar tudo para começar. Peraí, só terminar. Pode até ser que dê errado e ele sai em abril e você ganha a aposta com o Alisson. Futebol pode acontecer isso, normal. Concordo, mas cara. Daí a fase ruim ele começar agora, aí isso é que eu discordo. Eu concordo, cara, eu concordo, mas é o seguinte, cara, olha bem pra você ver como que o futebol brasileiro tá nesse momento. O candidato tem 30 segundos de tréplica. Pois é, nós estamos nesse momento com, exemplo, na Série A, nós estamos com G6, né? Nós estamos com G6, a parte de baixo tá toda embolada, a Série B, vamos olhar lá pra Série B. A Série B até o oitavo colocado ainda tem chances de chegar. Como que um cara vai começar a contratar jogador nessa situação? Sendo mas ele que não vai contratar possíveis. Jogador. Então tá bom. Ele vai fazer o que lá nesse exato momento? Você não vai contratar jogador, você não vai contratar técnico? O que ele vai fazer lá? Começar a mandar o jardineiro a capinar o gramado? Ah, gente, pelo amor de Deus. Seu tempo acabou. Calma aí, eu tô falando sério aqui. Vai, o Alisson, o senhor tem um minuto. Aqui, não, é que eu queria dizer. Sério, eu tô marcando essa bosta agora. Vai. Tudo que a gente critica, eu tento pensar como seria se acontecesse o contrário. E aí eu tento imaginar, Brendo, se o América mandasse agora o Sid Clay embora e fosse trazer um novo diretor só em dezembro ou no início do ano que vem, e isso desse merda, será que a gente aqui, logo depois, não criticaria que o América passou 3-4 meses sem planejar nada, sem ter um diretor de futebol, quando, na verdade, deveria estar pensando a Série B do ano que vem? Eu sou capaz de apostar que se o América ficasse 4 meses sem diretor de futebol, lá no outro ano a gente ia chegar aqui na canela do pessoal falando que foi erro de planejamento. Sem falar que não, independente disso, nós já estamos falando há alguns programas que o América deveria estar pensando a pré-temporada. Sim, nós já estamos falando isso. E todo o argumento do Sérgio, todo o argumento do Sérgio, Breno, é exatamente o porquê trazer sem pensar ainda em contratação. Nós não estamos discordando do seu argumento. Ele realmente não pode e talvez não deva tentar fechar nenhuma contratação nesse momento. Até porque daqui até o fim do ano, os caras estão jogando e podem machucar. Podem machucar seriamente. Exemplo, a Série C está acabando agora. Nosso patamar caiu, tá, gente? Exatamente. Não tem ninguém do Juventude que se liga para o América, não? Calma! E a Juventude tem mais uma partida na Série C. Já não pode fazer um pré-contrato. Já não pode, assim. O bom esporte deu uma canseira do Atlético semana. Não tem ninguém que serve para o time de segunda divisão. Você pode entrar em contato. Pode fazer um pré-contrato. Ó, se ninguém fechar com você na Série A, você vem para mim, então. O América se fudeu esse ano, porque ano passado, nessa época do ano, já não estava preocupando com a Série A do ano que vem. Concordo. Sim. Você tem razão. Algum contato pode ser feito. Bater o martelo é que não é possível. Sim, né? Mas assim, mas o destaque da Série C, que está finalizando, você tem que contratar agora. Serve. Mas peraí. Esses jogadores da Série C, Cláudio, você está falando para compor o elenco, né? Não necessariamente. Aquele goleiro da Juventude não serve para ser titular no América na saída do João Ricardo, não. Um ótimo goleiro. Aí eu já discordo. Nós temos um goleiro reserva aqui que é muito bom. Mas para compor o elenco, eu concordo. Enfim, eu acho que esse momento era o momento de estar se buscando o diretor de futebol e anunciar ele no final de novembro, início de dezembro. Breno, veio do Marisol, tá, gente? Eu acho que era a Série C. Marisol? Marisol é novela mexicana. Descobrimos o que o senhor Corneta faz no seu tempo livre. Deixa eu só lembrá-los aqui. Assiste Maria do Bairro. Tem o fulano do Juventude, né? Nós temos um fulano do Juventude, que inclusive foi o melhor lateral do campeonato. E foi o que foi, né? Mas enfim. Foi a bosta que foi. Mas... Ô, Alisson, nós tivemos participação e nós nem abrimos aqui, já tem 1h12 de programa. Oh, mas com o Ramon e o Brendo falando tanto que eles falam, eu não tava lá participação, não. Eu tô falando aqui. Vamos falar alguma coisa. Vamos lá, o Diego. O Diego Fred. Aí, já me interrompeu de novo. É. O Diego Fred manda aqui que também não concorda com esse vai e vem. Mas aí ele bota aqui a hashtag Volta Giva. Eu tô achando que E o Adriano Lacorte manda que eu acho que não conseguimos atrair ninguém no ano passado, porque quando o América foi começar a contratar, o Brasileirão já estava rolando. É, e os jogadores que poderiam jogar aqui já tinham contrato com outros times. É, no ano passado não, né? Esse ano. Esse ano. Que eu já virei a página, né? Mas isso foi até o que a diretoria falou ao longo do ano, né? Inclusive, não se contratou porque o Givanildo dizia que ele está no grupo, né? É, primeiro eu só Giva... Isso. Primeiro o Giva barrou e acreditou que o grupo era suficiente para enfrentar a Série A. Quando a diretoria acreditou que o Giva não era suficiente para enfrentar a Série A, aí já não tinha mais jogador para enfrentar a Série A. O América foi tentando, contrata aqui, contrata ali, traz Loboa daqui, traz não sei quem lá, Diego Cardoso. Lopes aqui, Cardoso dali. Tirou Cardoso do meio da confusão lá do Azerbaijão, trouxe para cá. Cardoso ficou 3-4 meses aqui sem poder jogar. Quando pôde jogar, perceberam que ele era ruim e não botaram para jogar. E foi essa confusão. Então, esse ano, tudo que aconteceu esse ano é para não esquecer, porque tem que servir de lição. Mas foi um ano perdido para o América. O América fez tudo que ele podia fazer para... A queda do América já era razoavelmente fácil de acontecer, porque o América era o menor entre os 20 clubes, ali, mais sem condição. Mas aí a diretoria resolveu ajudar e fez tudo para adiantar essa queda. Tanto que a queda já aconteceu. Agora, somente... Mais do que uma possibilidade, Ramon, tinha alta probabilidade. Já no início, o América sempre vai entrar na Série A com alta chance de cair. Só um detalhe aqui, viu? Primeiro, retirando aqui da fala do Alisson, esse é um ano para não se esquecer. Eu concordo demais. E aí fica a minha sugestão para as torcidas organizadas, talvez fazer uma faixa, um bandeirão, com os dizeres lembrai-vos de 2016. Para que ninguém se esqueça de fato desse ano. Hã? Henrique, eles não deixam entrar na Independência desse jeito. Eles não deixam entrar na Independência? Não deixa. A Barra Luna tentou levar uma faixa de protesto, não deixa entrar. Não, não é protesto, não. É celebração pelo Campeonato Mineiro. Só escrevi lembrar de 2016. Não é protesto. Nós somos um campeão mineiro, pô. É. 14 é foda. Aí a gente faz um. 14 foi pior do que 2016. Isso, a gente faz um coração verde, grande, escrito Eduardo no meio. Eu ia falar outra coisa importante, acabei esquecendo. É o que vocês fazem comigo. Coisa importante aqui? Não, não pode. Não tem. Eu quero falar uma coisa importante também. Fala coisa importante, Sérgio Tavares. Uma coisa da entrevista que chamou muito a minha atenção. Eles falam, na hora que o Rassilan foi falar e tal. Bom, basicamente, o que eles mudaram é que antes dos 9 presidentes lá, 3 eram diretamente ligados ao futebol, né? Eram os 3 presidentes de futebol. E que já tem uns 60 dias que eles mudaram essa dinâmica e agora é um presidente só. No caso é o Rassilan. E ele fala que mudaram porque antes tinha muita intriga e fofoca e não sei o quê. Eu fiquei pensando, peraí, você tem 3 presidentes e aí você tem muita fofoca porque você tem 3 presidentes? Então aqui as fofocas estão com os presidentes? Isso é muito grave. O Batista começa a entrevista, a parte dele falando da profissionalização, que o América está sempre tentando cada vez se profissionalizar mais. Eu acho isso sensacional, eu acho que é por aí que a gente tem que ir mesmo. Até pouco tempo atrás, o Alisson mesmo já lembrou, o diretor de futebol era o não sei quem do Jair Bala e tal. A gente tá indo, caminhando para se profissionalizar, para ter uma gestão mais profissional mesmo. Deixar de ter o torcedor lá e ter o profissional lá. Eu acho que o caminho é esse. Mas ele escancarar isso, que tinha uma intriga com esses presidentes lá, eu fiquei pensando, puta que pariu, tá? É quase que a explicação do ano pra mim é isso. Aí, então, era um grande problema também que tem no América, é isso. É muito cacique pra pouca tribo, entendeu? Isso, lá vai o Ramon bater nos 9 presidentes. Não, vai, não, não é isso, não. O problema do América é a fogueira das vaidades. Também. Só que é o seguinte. É assintomático, no lugar que não manda ninguém, aí você você passa atribuições para as pessoas que não têm competência. E no América, voltando à questão do aí volta as questões, o cara tem identidade com a América, o cara tem um carinho especial com a América, e isso, carinho, identidade não é profissionalização. O cara, as pessoas estão sendo contratadas, tem capacidade para isso? São grandes coisas que tem na América. Mas você que vai avaliar? Não, eu não sou o presidente. Não, então, exatamente, uai. Quem tem que avaliar são os presidentes. A função é exatamente essa, avaliar e contratar gente competente para fazer o trabalho. Sim. E eles vão ser competentes ou não, hein, vamos ver o trabalho, mas... É, mas aí é o seguinte, você vai contratar um cara, então vamos apostar, continuar... Não é nem uma aposta, você vê um cara que já tem um histórico, já não é... Não, não é aposta. Aposta é minha e sua. Deles não pode ser aposta. Deles tem que ser certeza. Eu acho que esse cara é o profissional qualificado que vai me ajudar, ué. Eu acho que esse cara é a melhor opção que eu tenho disponível no momento. Mas aí também, se a gente pega nesse princípio também, a gente também não pode culpar o cara. Que esse também não tem certeza que vai acontecer, ué. Ninguém se você. É tipo, então ele é tudo um achismo. Só... É o seguinte, o Nixon veio do Flamengo. É um cara que fala. Agora você tá entendendo futebol. Não, não entendeu. Deixa eu só falar o trem importante, eu acabei de lembrar. Deixa eu aproveitar que eu lembrei o trem importante aqui, deixa eu só falar. É, já te falo em seguida, ó, só para não esquecer de novo, porque eu tô desse. É só um negócio, ô Brendo, que você criticou aí, vou voltar àquele assunto que você tava do tempo de contratação do Drubis, a saída do Sid Clay, claro que a gente não sabe. Mas do jeito que você falou, me deu a impressão que para você resolver semana passada que ia mandar o Sid Clay embora e já correr atrás para achar o Drubis que vamos apresentar. Eu tenho para mim, não tenho informação nenhuma, mas isso é um meu achismo, é de que essa decisão de que o Sid Clay ia cair e de que essa busca por um outro diretor de futebol, ela não começou semana passada nem esse mês, não. Eu acho que isso já vem de algum tempo aí atrás. O papo do Drubis é tão difícil, Henrique, eu não sei, cara. Se tratando de América, é igual a caverna do dragão. Cada hora uma surpresa pior que a outra. A gente não sabe... A gente não sabe, mas, enfim, eu acho que isso não é de agora, não. Porque o povo não podia estar satisfeito com ele. Eu não sei porque com tanto amadorismo que tá ali. Não, nós estamos profissionalizando, não acredita. Vocês vão ver, A única coisa esse ano que funcionou um pouco mais foi o marketing da América. Funcionou mais ou menos. Ô, Alisson, você ia falar? Sim, eu queria falar do. A gente já passou aqui, já vai para 1h20 de programa. E a gente está falando quase que o tempo inteiro sobre diretor de futebol, e aí também giramos em outras coisas aí do futebol da América. Só um parênteses, você sabe que a proposta do programa hoje era essa, né? Falar do diretor. Não necessariamente, é nesse ponto que eu quero chegar aqui. E a gente falou do diretor de futebol, a gente falou aqui de algumas dispensas que aconteceram também, que são dispensas também interessantes, o Flávio Lopes... Que é um cara que tinha uma função ali que muitos não entendiam muito, estava aparecendo até muito pouco, chegou uma hora que eu nem sabia se ele estava mais no América. E eu acho que o time... Flávio Lopes sabia a função dele no América. E com o time indo tão mal, um cara com o cargo do Flávio Lopes era para estar mais em evidência quando um time é lanterna disparado assim. Ele ficou ali comendo quieto e agora vai para o Guarani, parece que ainda em uma parceria com o América. Não sei se recebendo pelo América, mas fazendo alguma função ligada ao América lá. Mas eu queria chegar aqui, Henrique, num nome que a gente não discutiu ainda. Eu não conheço a fundo o trabalho dele, aliás, não conheço quase nada do trabalho dele, mas que a gente ouve muito falar na diretoria da América, para a gente poder discutir também sobre esse cara. Como é um cara que fica um pouco mais nos bastidores, a gente não fala tanto sobre ele. E ao que parece, pelo menos pelo que é a função dele, não me parece que tenha lá grande competência, e já tem muito tempo que está no América, inclusive desde o caso Eduardo. Então a gente tem que falar do Cláudio da Loja da América? Não, esse também não era esse que ia ter saído, mas não é esse não. Então, a gente poderia falar aqui do Luiz Crivate, não sei como que soube. Ah, esse aí. Deixa eu só terminar. Vamos lá. Aqui. Porque ele, ao que parece, tinha um cargo de gerente de futebol, então se o futebol foi tão mal, subentendido, a não ser que o Ramon queira defender também, mas o trabalho dele não foi muito bom, porque o futebol foi uma porcaria e ele era o gerente de futebol, e aí agora, ao que parece, foi transferido para gerente administrativo. O América é uma das poucas instituições em que, quando o cara vai mal, ele só muda de cargo. Ele não é demitido. É o que aconteceu com o Prates durante muito tempo. Demorou tanto até que demitiram. Então, quando que vai acontecer esse desligamento também? Entendo. Entendo e até certo ponto concordo. Alguém quer defender, Ramon? Não, mas eu não tô... Vou ficar calado. Porque é o seguinte, o Asa tá levantando de fundo. Nós já falamos do Pires, inclusive eu falei. Não, mas não, falamos para passar. Eu acho que vai discutir. Olha só, aí nós vamos entrar. Eu concordo com o Alisson, que é uma das pessoas que está ostentando um cargo. Aí que nós vamos entrar. Ele era um dos caras. Ele era um. Aí que nós vamos entrar no que eu estava falando de Clay. Ele era um dos responsáveis também. Pera aí, ele é um dos responsáveis para esse time pífio que foi montado e o cara é demitido. Não, aí, pois assim, é. Tipo, baseado em qual critério? Foi exatamente o que o Alisson perguntou. Então, exatamente. Aí quando eu falo que o Sid Clay não era o único culpado da história, e tipo assim, a gente tá mirando só numa questão e ver que tem outros aportes na América, tem um outro também que era da federação, eu até estava conversando com o Cris também, tem um cara que está na América aí há anos também, eu tenho um áudio aqui, eu vou depois pegar o nome dele aqui. E não, tá. O cara está na América também, que ninguém sabe, o América tem um monte de gente que a gente não sabe, não imagina nem a função, cara. O Carlos Cruz, então, já que nós estamos dando nome aos... Esse aí tinha que ir embora, Carlos Cruz, com a porta. O que ele faz no América? O cara não, até revisão de texto, cara, Carlos Cruz está no América por conta do Afonsinho. Se mandarem ele embora, o Afonsinho vai ficar muito sentido. Vai pra puta que pariu! Calma! Aqui, quando o Carlos Cruz escreve um texto, eu acho que é o Corneta, velho. Eu tô confuso. Gente, então tá. Pô, nada contra o cara, mas tipo assim... Peraí. Vamos igual o Jack por partes, senão nós vamos. Daqui a pouco nós estamos listando toda a folha de pagamento do América e perguntando o que o cara faz lá. Voltando, a justificativa do Alencar, que ele deu uma justificativa nos grupos de WhatsApp do América, que ele é um cara que tem uma visão administrativa boa, que ele conseguiu umas parcerias no exterior, que a América até disse que tem uma parceria agora com jogadores da China, não sei o quê, que ele estava gerenciando isso e tal, e ia deixar o menino lá que a gente. Que lá ele tinha certeza que ele ia deslanchar. Enfim, mas. Então, quer dizer, aí é o América meritocracia, é o contrário, né? Quem vai defender agora sou eu. Eu não conheço. Vamos jogar pedra no seu. Não. Pode jogar. Eu não conheço o Krivat. Se a pessoa está dentro do departamento de futebol, ela sim tem que carregar a responsabilidade pelo resultado pífio desse ano. Isso está dito, eu tiro da frente. Agora, sobre a recondução dele, sobre ser competente ou não, etc. e tal. Eu não sei qual que era a função dele. Como você falou, Alisson, ele era muito de bastidor. E aí eu não sei como é que está o organograma do América e qual que era a função que ele exercia lá dentro. Gerente de futebol. Não, tudo bem. O que faz um gerente de futebol? É isso que eu quero dizer. Ele não foi promovido na superintendência geral? Nós sabemos. Calma. O gerente de futebol, em tese, deveria levar os problemas que o treinador e a comissão técnica têm, as principais necessidades, para o diretor, entendeu? As determinações do diretor para a comissão técnica. Ele fazia isso? Não, como é que eu vi esse cara lá? Não sei. Vocês estão me falando que o que faz um estagiário, de certa forma. Mas tudo bem. Eu estou dizendo o seguinte, eu não sei qual que é a estrutura organizada. Estou defendendo, tentando... Ele não era um dos caras da planilha também? O operador da planilha? Não, que parece, ele é o idealizador da planilha. O idealizador da planilha é o cara que foi pro Japão, gente? É, Coreia, eu acho, voltou. Não foi pro Oriente, isso. Tem isso? Mas não ele é um dos operadores. Ele é um dos operadores da planilha. Ele era um dos pilares de contratação, entendeu? Eu só estou dizendo que o que eu entendi da coletiva é que o trabalho dele enquanto gerente de futebol não era tão ligado na tomada de decisão de contratações e sim na parte administrativa da diretoria do futebol. Papelada. Ele continuaria fazendo esse papel, mas que com outro cargo pouco afastado. Foi isso que eu entendi, tá, gente? No final... Eu não conheço a figura, nunca tomei cerveja com ele, nunca vi mais gordo. É um cara bacana, é americano. Não sei, eu estou dizendo qual foi a minha interpretação quando eu ouvi falarem dele na coletiva. Posso estar errado, vocês ouçam a coletiva e vê se eu estou viajando. Mas o que eu entendi era isso. é que era, ele cuidava da parte burocrática, não decisória, não. E que ele continuará fazendo parte da parte burocrática, mas afastado, assim, desligado do departamento de futebol. Incrível que sempre teve ligado essa questão da planilha, operação da planilha, análise de jogadores e tal. Uma vez eu até brinquei com ele a respeito de um jogador que ia criticar e falou, não, mas eu não assisto esse campeonato, não sei o que, eu brinquei. Mas a questão é a seguinte, ele era dos caras ligados, um dos caras ligados à contratação dos jogadores. Então, retiro que eu disse. Gente, eu acho que depois, antes de ter essa última mudança, ele teria sido promovido a superintendência, uma coisa assim, uma parte administrativa. Mas é recente, depois teve essa mudança geral. Muito bem. Brento. Gente, eu tô aqui refletindo o que vocês estão falando, olha bem para você ver. Nós tínhamos, então, um gerente... Vê se eu entendi errado. Nós tínhamos, então, um gerente de futebol para operacionalizar... Não. Eu vou te cortar agora. Vou te cortar agora para você mudar a frase, porque nós tínhamos, não. Eu estou supondo que fosse essa construção. Mas vai Enfim. Lá, vai. Então nós temos o Krivet, então era um cara mais entendido, fazia essa articulação toda, mas era a função dele então era ser o operador da planilha. Ah, gente, tá tudo errado na América, então quer dizer que o operador da planilha agora vira o gerente administrativo? Porra, não, então eu vou colocar meus estagiários lá também na contabilidade para poder assinar os balanços. Isso muito provavelmente era uma das funções dele, né, Brendo? Ele provavelmente tinha outras funções, não vamos também... minimizar. Bom, o que eu penso em relação a isso é o seguinte, a gente passou muito tempo discutindo a questão do diretor de futebol e para mim, volto a dizer, para mim e pela pergunta que eu fiz e o tanto que o Ramon gaguejou, acho que fica comprovado que a gente pelo menos não é o ideal, mas a gente subiu um pouquinho de patamar no nível diretor de futebol, saindo do Sid Clay e indo pro Drew. É porque não tinha como piorar, Alisson. Mas deixa eu terminar. Deixa eu só terminar. Não tinha como piorar. Deixa eu só terminar, gente. Que não melhorou, mas pelo menos o que eu quero dizer é que me preocupa menos essa mudança de diretor de futebol. Pelo contrário, eu acho que nos traz alguma esperança, já que a gente vai disputar uma Série B e tá trazendo um cara que até há pouco tempo estava como treinador de time de Série A para ser diretor de futebol. Me preocupa mais essa manutenção de alguém que estava, sim, inserido no planejamento do futebol, e o planejamento do futebol foi a porcaria que foi esse ano, e esse profissional está mantido. Me preocupa mais a manutenção de um profissional importante do planejamento de futebol que foi feito para esse ano do que a troca de um profissional que era o Sid Clay pelo Drubsky. Concordo. Mas o América parece uma instituição pública de caráter privado, né, cara? Porque parece que as pessoas no América são concursadas. Você solta esses conceitos etéreos que dão margem a 500 interpretações diferentes, inclusive as piores. Não. Aliás, geralmente salientam. Não, cara, mas você já parou pra pensar que no América tem gente que tem cargos vitalícios, cara, e entra por indicações e nunca por competências, então, assim, comprovadas? Então vamos criticar isso. Falar, olha, vamos aproveitar o discurso da diretoria de que o América está a passos largos a caminho de uma total profissionalização e apertar um pouquinho mais o passo dessa galera para que se chegue a essa profissionalização. Porque são todos senhores, como você gosta de repetir, são todos senhores muito bem sucedidos, isso. Muito bem sucedidos em suas respectivas áreas. Mas antes de tudo, antes de sucedidos, tem a palavra senhores. Enquanto senhores, sim, estou chamando todos de velhos, são um pouco mais resistentes a mudanças e um pouco mais seguem um ritmo um pouco mais diferente do que o que a nova juventude americana espera. Isso posto, adoraríamos que aquela galera que me mandou aquela pesquisa sobre renovação do Conselho Americano, etc. e tal, que desce um abano de rabo aí de como é que está a situação, a que ponto chegou a pesquisa, se já tem algum resultado, se já tem algum planejamento. Poderemos sempre, continuaremos fazendo a cobrança daquilo que a gente achar que não está correto. A gente aqui também só dá pitaco, só dá palpite. Ninguém sabe, ninguém acompanha dia a dia, mas não de dentro, então a gente não conhece os meandros da América. Fala, Brendo. somente ponderando uma coisa aí, eu tentei da última vez aquela pseudo reunião aquela reunião que teve lá da transparência, fiz os cálculos de análise horizontal, vertical de balanço do América e tô até hoje aguardando os documentos que se publique do site, eu mande no meu e-mail do senhor Paulo Assis, não é? O gerente de futebol, que conversa bonito e tal. Paulo Assis, tô até agora nesse momento. Essa promessa foi feita assim. Aí, é uma pena, não se pode. Como se quer falar de profissionalização assim? Ô, Henrique, sobre a questão dos novos conselheiros, parece que há uma resistência por parte do conselho de aumentar o conselho nesse momento. Muito bem. Sempre haverá resistência a qualquer tipo de mudança. Especialmente para o status quo. O que eu estou dizendo aqui. Oi. Concordo. Desculpa, eu mutei o microfone. Eu mutei aqui. Voltei. Temos essas frentes possíveis, vamos ver o que é possível fazer. Nós vamos continuar aqui dando a nossa cornetada, nossa pitacada, para falar do que a gente acha que não está correto e que não está correto. Infelizmente, apesar do América ter o seu discurso de transparência, como exemplificou o Brendo agora há pouco, há muitas coisas que a gente não sabe e tem coisas que a gente não vai saber mesmo, como, por exemplo, quando foi que começou essa busca pelo novo diretor de futebol, aí que passo que ela aconteceu, se foi semana passada, duas semanas atrás, ou se tem 3 meses que eles estão nessa busca. E realmente, como eu exemplifiquei, não dá para virar para o Ricardo Drus e falar assim, desculpa, mas só tinha esse alface todo queimado lá na feira. Não tem jeito. Aí, né? É questão de bom senso e do óbvio, vamos deixar o homem trabalhar. A gente tem que esperar o melhor para o América e ver o que vai acontecer em 2017. O Corneta, quando a gente começou, a gente deu uma zoada, porque ele é um rapaz que adora subir no muro, mas ele tem razão, ainda não sei, vamos aguardar. Penso isso, mas de fato a gente precisa aguardar para ver qual vai ser o trabalho, porque a gente não sabe qual é o resultado, a gente não sabe que Ricardo Drubs que é esse que está chegando. Se ele é o Ricardo Drubs que estava encostado no Anápolis Futebol Clube, que de tão grande é confundido por mim com a Associação Atlética Napolina, ou se é o Ricardo Drubs que foi citado pelo PVC na ESPN como sendo o primeiro manager do futebol, antes até mesmo de Vanderlei Luxemburgo. Quem sabe? Então entendi. Então esse aí é um profissional de vanguarda também, igual Luxemburgo. Tá tudo resolvido. Tudo resolvido. Igual Luxemburgo não, porque o Luxemburgo não conseguiu ser manager. Igual o Alex Ferguson, pô. Não, mas o Luxemburgo falou que ele é um profissional de vanguarda. Então o Drubs que também é, ué. Foca no projeto. Eu acho que dito tudo, a melhor coisa da noite foi o Então, um abraço pro Nelson. Eu te falo que até me ajudou. Gente, isso é sério. Quando o Sérgio Tavares comentou que ele mandou uma matéria lá no grupo nosso sobre a diretor de futebol, e era uma matéria sobre o Corinthians, eu acabei que eu não tinha lido a matéria, voltei lá para dar uma olhadinha. Só que para eu passar, subir até a matéria do Sérgio, eu acabei passando pelo meu envio da matéria do Nelson. Tá lá com a fotinha do Nelson. Gente, isso eleva o espírito, faz de você e qualifica o seu dia. Então procurem aí Nelson, o porco espinho sem espinhos. Afinal, o que é um rebaixamento se você é um porco espinho sem espinhos? Não é? Cara. Pois é. Coisas não é nada. Gente, ô, seu Brendo, eu vou te dar o espaço para as encerrações finais e o seu boa noite. Bom, gente, mais uma vez, obrigado, é sempre uma honra, um prazer enorme participar do Decadente, programa este de grande sucesso na arquibancada americana. Enfim, fico com a razão, assim, sem esperança nenhuma, já sabendo que, infelizmente, vai ser catastrófico mais uma vez, mas o coração e a emoção vão falar mais alto, eu vou torcer, vou estar junto. Seu manto é a minha segunda pele, Coelhão, sempre vou te amar. Estarei com você lá ano que vem, mais uma vez, atrás do, ali no setor Brahma, atrás do gol, empurrando, tentando alavancar bravamente na Série B. No mais, boa sorte pro Drubs, que não era o nome que eu queria, mas vamos lá, vamos seguir em frente. Eu tô aqui com o celular em mãos, anotando na minha agenda. Aqui vou marcar aqui pro dia 26 de abril. Já com uma semana. Dá mais um prazo, cara. Vou aqui, ó, então, dia 3, ó, dia 1º de maio é feriado. Dia 3 de maio deve ter jogo. Vou deixar marcadinho aqui pra ver aqui quem ganhou a aposta. Dia 3 de maio é meu aniversário, hein? Olha aí. Então pronto. Quem ganhou a aposta? Tempo de permanência. Como é que era a tatuagem do Alencar na bunda? Ô, Alisson. Esse é um tratante que ficou com tanto medo depois do G6. O Alisson. Pode falar, Breno. Vamos colocar uma coisa simbólica. Isso é um fardinho de Heineken, 6 Heinekens, pode ser? Fechado. Não, eu tive a ideia melhor, Breno. Você vai tocar a música no sax aí, MC Ludmilla, e o Alisson vai cantar. Não, cantar não. Ele vai fazer a sua performance na piscina. É isso que o povo brasileiro quer. Gente, eu sei que isso tá guardado. A tatuagem na boa da Alencar, eu te amo. É uma pena que ela não vai acontecer, né? Porque isso significaria não só a permanência na Série A, como a entrada no G6. Enfim. Seu Sérgio Tavares, sua despedida. Primeiro, só lembrando que dia 3 de maio é uma quarta-feira, nós vamos jogar Série B, então marca pro dia 2 de maio, que é uma terça. Tem razão. Beleza? Não, na quarta já é anunciado, velho. Tem que ser na quarta mesmo. Na terça, vai ser Copa do Brasil, relaxa. verdade. Tinha mais alguns assuntos que eu queria falar, mas já tem 1h40, eu vou guardar uma pauta aqui pra gente conversar no próximo programa, depois do jogo do Atlético, beleza? Só conta pra turma o que que é, então. Sobre orçamento desse ano, quanto que eles gastaram. Tem a coluna do Paulo Villara no Super Esporte, chama atenção para isso. Acho que a gente podia conversar um pouco disso. Então, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, que será na segunda-feira, a gente volta e trata desse assunto, então. Pode continuar, seu decadência, assim, na terça? Eu tô abrindo aqui o aplicativo para ver que hora que é o jogo. 8 horas. Vamos entrar ao vivo às 9, não? O jogo. Eu vou estar no Independência. Ah, o jogo em casa. Desculpa, gente. Esse eu não vou, não. Será na terça-feira. Não, o jogo é terça-feira. O programa será na terça-feira. Beleza. O jogo é segunda às 8, o programa é terça-feira. Sem erro. Seu Ramon, além da revolução e derrubada da diretoria, o que mais o senhor quer nesse final de programa? Agora eu posso dizer oficialmente, curtam a Série A? Antes era só uma dica, agora eu posso sacramentar mesmo? Não, eu só acho o seguinte, gente, aproveitando esse gancho aí, a gente começar a ter uma América mais pé no chão e projetar uma América pro futuro, né? Eu acho que os erros estão aí, repetindo, sei lá, que sirva de um aprendizado para a América não repetir mais os erros, né? Que, igual você disse, a chance do América ter caído era grande, mas poderia ter um fim menos melancólico, né? E vamos acreditar, apesar de não acreditar, não gostar do trabalho do Drux, não acreditar no trabalho, vamos torcer, vai que dá, né? O ano passado a gente subiu sem acreditar também, vai que dá. Exato. E no final das contas... Porque o que nos resta é sofrer, ou torcer. Isso, a gente fala, mas no final nós estamos lá torcendo. É o que a gente precisava fazer. Muito bem. Seu Alisson... Ô Henrique, só para finalizar, tem aqui algumas participações que eu não li. Tem várias que apareceram. Vai lá, manda aí. Bruno Marcos manda aqui, que é camarote segundona, e ele manda que... Essa aqui é para você, Henrique. Ó. Será que com um novo banheiro iremos subir novamente? Uai, eu acredito que pela importância que foi dada a tal toalete, me parece que sim. Próximo. Ele manda aqui, por que Atlético de Goiás, Chapecoense, Ponte Preta conseguem fazer campanhas decentes e o Coelhão não? Isso é decepcionante. Esses times conseguem fazer campanhas decentes, como conseguem fazer campanhas pífias igual o América também. Então, às vezes a gente pega a exceção para tentar justificar a regra, mas esses times também, com exceção da Chapecoense, que tem se mantido todo ano na Série A, e faz sim um trabalho bem legal pelo pouco recurso que tem, mas os outros aí fazem... Como foi o Atlético Goianiense também, né? É, a Ponte Preta tem 100 anos, 120 anos ou mais, se não me engano, nunca ganhou um título na história. Ganhou. Esse ano fez 50 anos, o único título da Ponte Preta, que foi a Série B de 1966. Não. Em 66 não tinha Série B. O Campeonato Brasileiro começou em 70. Campeonato Paulista! Do Campeonato Paulista. Tá. É, pelo amor de Deus. É, o Guilherme Chaves manda aqui que. Então, só para completar da Ponte Preta, que eu prefiro torcer para o América do que para a Ponte Preta. Eu também. A resistência sobre a entrada, o Guilherme Chaves manda que a resistência sobre a entrada de novos conselheiros é gigante, que há pelo menos 3 anos, segundo ele, ele ouve falar que em breve isso vai acontecer e isso nunca acontece. É uma discussão que dá uma discussão em um programa aí. É, ué, gente. Grande, né? Mas só para finalizar aqui, eu achei o programa muito bom hoje, Henrique, muito bacana, tanto que rendeu aí 1h45. Uhum. É, a gente conseguiu fazer uma discussão sem ter um jogo para falar, mas rendeu boas discussões, bons questionamentos. Serviu também para a gente perceber que o amigo que o Ramon foi socorrer lá no motel, muito provavelmente era o Sid Clay. Muito provavelmente era o Sid Clay. Eu vou falar que era o Sid foi... Clay, mas não vou falar qualquer outro americano que estava com ele, não, porque é da realidade. Eu só vou falar que esse outro americano pratica balé aquático. Achei muito bacana e até o próximo, né? Que é com o jogo. A gente tem, assim como o Brendo e o Ramon falaram aí, concordando ou não com os nomes que chegaram, ou com os nomes que saíram, acho que é quase 100% de concordância aí, mas concordar ou não com quem chegou e com quem ainda vai chegar, nos resta torcer e nos resta acreditar que o dinheiro não foi gasto todo esse ano, não é possível que tenha sido gasto, e que ano que vem a gente tem condições sim de, na Série B, fazer uma campanha que volte a dar alegrias para o torcedor, porque esse ano foi decepcionante. Muito bem. Ah, só uma coisa rapidinho. Parabenizar as meninas aí do futebol feminino, que estão indo muito bem nas competições dela e tal. Parabéns para as meninas. De fato, elas são um orgulho americano esse ano. Muito bem. Vamos, já esqueceu o título mineiro, oh meu Deus. Não foi um ano totalmente perdido, lembra? Não foi, gente. Então, isso muito bem. Ser campeão nesse da cachorrada, para mim, é muito mais gostoso ficar na Série A, cara. Lógico que não estou falando que o rebaixamento é o ideal, não tô apagando essa mancha, não. Exato, ganhar do Atlético tem um gostinho especial. Não podemos esquecer isso nunca. Muito bem. Então, para fechar o programa aqui, então, já que o Corneta não está aqui, se ele estivesse aqui, eu sei que a mensagem edificante seria: dirija nas estradas com farol aceso, evite uma multa de R$ 85,00, que a partir de novembro passará para 100, além dos pontos na carteira. E de som automotivo também. Não se esqueça do som automotivo. E além disso, a multa também por usar o celular, tanto para mandar mensagem quanto para telefonar, passou para gravíssima, viu? Passou para gravíssima. Não, agora é sem sacanagem, não é porque ele estava falando. A partir de novembro, né? A partir de novembro, passa gravíssima. Ah, é? Novembro? Passou para gravíssima. Ó, gente, aproveitando aqui então, rapidinho, já que é sexta-feira, tal, hoje é dia de Minhache, vai para todos os americanos aí, aproveitando esse horário de verão. As americanas, finjam que eu sou horário de verão e vem perder uma horinha comigo. Não. Um beijo do vovô Cassulinho do Sax. Plágio, não. Plágio do decreto de sexta-feira do Alexandre Oliveira, da ESPN. Só lembrando. Vamos citar forte, porque está fazendo um trabalho sensacional lá. Em abril, o Drubis, que não cai, é a apresentação do Alisson interpretando a MC Melo com o Breno com a boca de saco. O Breno tá querendo a queda do Drubis, que como o presente de aniversário dele, é isso que eu tô entendendo. Só eu que vou pagar a promessa, se o Drubis que continuar, o que o Breno vai fazer? É, não, é verdade. Eu acho que se os dois vão interpretar, a gente põe o funk lá. Ué, não é a caixinha de Heineken que tá valendo aí? É a caixinha de Heineken. Mas não tem graça, não. O legal é os dois dançando a MC Melody. Tipo, ah, o Alisson tá aí. Tá. Filo de Mila. O cara de Silo de Mila já é uma vergonha em si, não? ele pode fazer qualquer cara do que já dele. Fica tá aí, pronto. Se o Drubis continuar, o Brendo está incumbido de pegar uma música da MC Ludmilla e fazer uma paródia transformando-a em um canto da torcida americana. Esta é a prenda, caso o Drubis que permaneça. E eu já digo desde já que eu tô torcendo pra ele ficar até o final do ano que vem. Mas é lógico, todo mundo. Registrando aqui a última participação do Juarez Alves, que terminar a Série A com dignidade e já pensar e agir para a Série B de 2017. Eu não sei que momento da conversa que ele botou isso, mas nós concordamos, meu cara. É porque ele pode estar ouvindo com delay, viu, gente? Ele pode estar ouvindo lá do programa, lá do começo ainda, sei. Lá do Acre, pode ser. Lembrando, então, de novo. Hoje, gente, o Acre sem horário de verão. Mas não é ele, não. O Acre sem horário de verão tem 2 horas de atraso, pode ser isso. Ele vai ouvir o programa nem começou ainda. Vamos lá. O que eu ia falar? Ah, sim. Hoje, como sendo o dia do podcast, recomendar alguns aqui que tratam de futebol para quem estiver interessado. Tem o Dibradoras. A Central 3 é que, para mim, tem os melhores podcasts sobre futebol. Tem o Dibradoras, para quem quiser saber mais sobre futebol feminino. As meninas estão lá acompanhando o futebol feminino brasileiro. Tem o Som das Torcidas. Cada programa eles pegam uma torcida, não só do Brasil, mas do mundo, e analisam os cantos da torcida, a história que do surgimento desses cantos e a representatividade que cada um tem. Confesso que os de times nacionais eu sequer ouço, mas os de fora são muito interessantes, são cantos muito ricos e tem uma história por trás que geralmente posso são bastante recomendar dois também? Interessantes. Por favor, recomende. Caso Futebol, que mostra muito fora das quatro linhas sobre as histórias dos clubes, torcida, que é muito legal. E o Atrox, Casual Clube, que também tem a mesma pegada, só que também voltado mais sobre o uniforme dos clubes. São muito bacanas esses dois podcasts. Muito posso bem. Indicar? Alguém tem mais? Pode, por favor. Decadentes, fala sobre o América Mineiro. Bom pra caramba. É um programa muito bom. Não sei se está presente nesse podcast que o Henrique falou, mas eu diria que é o melhor, viu? Dentro dos que a gente citou aqui. Né? Muito bem. Para quem gosta, também tem o Fronteiras Invisíveis de Futebol, que não é exatamente futebol, é sobre a história e política internacional, mas é muito interessante e usa o futebol como fio condutor. Para quem gosta do assunto, tá aí a recomendação. É isso, senhores. Beleza. Vocês gostam de frequentar a gente por 1h50. Vocês estão de muito parabéns. E eu vou agora editar essa bagaça para jogar no feed. O América joga na segunda-feira, dia 24, é isso? 24 de outubro, às 20 horas. No Independência contra o Atlético Paranaense. Tá com aquela carinha de jogo que o América vai ganhar só pra te dar uma raiva no Atlético Paranaense. Só pra, sabe? Aquela vitória séria que parece. Eu tava em São Paulo, não queria dizer não, mas eu tava em São Paulo a semana inteira. Então, façam as contas. Ó, se ganhar, a gente larga a lanterna, hein? Então. Então, a meta agora é essa, gente, é largar a lanterna. Olha só, Santa Cruz que nos desculpe, mas essa é a meta. Chegamos e tomara que consigamos qualquer coisa. Aqui, decadência do Facebook, diga. Tá acontecendo, eu já tô ligado na Série B, né, obviamente. Tá acontecendo a rodada da Série B agora. Tô vendo aqui. Náutico está ganhando o Luverdense 1-0 e está momentaneamente pegando o vice... Liderança do Vasco. Náutico. É o Vasco que abre o olho, hein? Mestre Giva. Então, o Vasco. Foreign haters, Mestre Giva detonando. O Vasco, que é o time muito que o nosso bem. Treinador tá passando férias lá. Não é no Náutico, não? Náutico. Não seria no Náutico? Vamos fechar que já deu, né? Facebook.com/decadentesamg, twitter.com/decadentesamg, youtube.com/decadentes. Entra aí, segue essa bagaça. Daqui a pouco o programa tá no feed. Boa noite para vocês e até terça-feira, no momento em que o Ceará, aos 20 minutos do primeiro tempo, marca 1-0 sobre o Bragantino no Castelão. Abraço, até mais. Não usem. Abraço, valeu. Falou.